Rápidos Cast. Agora. Eita, sejam bem-vindos a mais um Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. E aí, Felipe? E aí, MP? Como que está? De volta, hein? Bem-vindo de volta. Finalmente, obrigado. Pois é, você não teve nada a ver com aquele roubo da Cheat, não, né, da Wizards? Não tô nem sabendo. É muito suspeito você ficar ausente aí e justamente quando descobriram o negócio, você deve cair tomar cadeia. Pô, pior que eu não tô nem sabendo o que aconteceu. Tem que ouvir o Hack dos Cast, pô. Ficar bem informado. Mas vamos lá, quem quiser falar com a gente, meu Hack dos Cast é o bgm.com, o Facebook e Twitter estão aí embaixo. YouTube também, temos... boa pergunta aí, Felipe, o que será feito do nosso canal do YouTube? Última pergunta. Porque todo domingo agora a gente tava lançando um vídeo de duels, né, das campanhas, e as campanhas acabaram, o duels acabou, né. Nós talvez tenhamos acesso, alguém do grupo aí tem acesso ao Magic Arena, mas eles não vão deixar fazer stream de Magic Arena. Exato. Mas eu tô bolando uma coisa aqui, cara, se der certo vai ser uma coisa que não tem na internet, pelo menos comentado em português, relativo ao Magic. Mas só vou falar se der certo, porque senão a gente cria hype aí e não consegue concretizar o negócio. Mas é um negócio legal de Magic. Com certeza. Old school. Vamos lá. O que mais? Felipe, por que Hack dos Cast? Aqui é BR. Boa. Deixa eu ver, tem umas pessoas que deram uns feedbacks aí. Eu sei que a gente demorou pra lançar programa, né? Programa que vem é o programa 100, então pensando chamar um convidado especial. Não sabemos se vai dar, porque também semana que vem a agenda tá complicada com o Nacional, né, Felipe? Exatamente. E o nosso convidado tá diretamente ligado com o Nacional. Então, vamos ver. Talvez atraso da semana que vem, talvez seja só um update, um drops, alguma coisa. Ou como eu te falei, cara, programa 99,5. Que isso. Só pra dar o programa 100 com aquele gostinho especial, né? E, bom, por enquanto é isso, bora passar? Vamos lá. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Ah, tava com saudade do teu balde? Oxi. Felipe, curiosamente nós não temos nenhum spoiler pra falar nesse programa. Acho que é o primeiro em um bom tempo que a gente não tem carta nova pra comentar. Pô, como assim? A gente meio que ficou acostumado. Triste agora. Problemas de primeiro mundo, né? Porque todo programa é spoiler, pô. Mas não me surpreendo se no programa que vem tiver spoiler de From the Vault e Transform, do próximo Duel Deck, alguma coisa assim. É possível. Isso é meio que uma panetonização do Magic, já pensou? Lembra quando o Panetone só vendia no final do ano? Lembro. No Natal, era especial. É um tempo triste. É uma época triste. Agora é o ano inteiro, pô. Tem até supermercado padaria que faz aquele Cancer Tone o ano inteiro, tem aquele bolo de gordura transnojento. Mas agora em agosto já estão vendendo, da Balduco, vende até fevereiro, né? O que era especial só no fim do ano, tá praticamente o ano inteiro. Magic, spoiler de carta nova, tá ficando assim também. Acho que esse ano foi recorde, a Wizard deve ter lançado mais produtos esse ano do que nunca, né? É muito produto, é muito produto. E muita carta nova também, é. Né? Não é só produto de reprint, tá? É carta nova também, com... os conspiracies da vida, acho que teve. O que teve de coisa nova aí também? O Arch-Enemy Nicol Bolas, né? Uhum. É. Hoje eu descobri que tem um gift novo aí, eu nem sabia. Holiday Gift Box? Um box novo, vem 3 boosters, um spin down e duas foil. Ah, e umas land foil também. Tem isso aí no Brasil? Sei lá. Eu descobri hoje, vi na Star City. Ah, tá. Como é que é o nome que eles dão pra isso? Acho que Gift Box? Não é Gift Box, é Gift Pack, nunca assim. É Mystery Box? Não. Mystery Box é aquele negócio que eles vendiam no mercado, né? Isso. Gift isso. Pack. Gift Pack. Dia 20 de outubro. Eu nem vi o anúncio disso. Eu acho que eles anunciaram isso no dia lá dos anúncios gerais. Não sei se vai estar por aqui. Provavelmente. 3 boosters. Eu que não lembro. 3 boosters e um dado? 3 boosters e um dado, 5 lands foil e 2 cartas foil. Dependendo do preço, até que legalzinho. Dá pra jogar um draft. Eu achei meio caro, $18. 18, cada booster ali é 3,50, é 3, né? Ah, então é caro, você tá pagando mais mesmo. Mas tem essas lentes especial, né, que só sai lá. É, também. É. Isso aí pra colecionador é um... Exato. É, vale bastante. Mas um booster também. Vamos lá, Felipe, quem tá escutando isso antes do fim de semana dos dias 7 e 8 de outubro, é bom ficar de olho porque nesse fim de semana vai acontecer o Mundial, o Campeonato Mundial de Magic e também aquela final, né, dos times. Isso. É um fim de semana que vai distribuir R$1 milhão, não, reais não, dólares. Melhor, né? R$1 milhão de Trumps. Separados, né, entre vários torneios e vários jogadores, mas agora o Magic tem um número bonito pra dizer, né, um daqueles e-sports, ou não só esporte, né, mas é uma daquelas competições que tem um número desse, enorme, pra dizer. Finalmente, né? Finalmente. Mas vou falar do Mundial aí, tem 24 jogadores só, né, campeões de Pro Tour dessa última temporada, Draft Master, coisas assim. É, entre eles temos três aqui pra gente ficar de olho um pouquinho mais atento e torcer, né? É, PV, o Lucas Bertu, que venceu um dos Pro Tours dessa última temporada, e o Márcio Carvalho. Exatamente. É, mas tá lógico, né? Não precisa falar que tá estelar aí a lista de convocados. Isso. É, lembrando que como só tem 24 jogadores, é um mini meta, né? A gente vai ficar de olho nos decks tipo 2 deles, porque vai ser só tipo 2 e limitado de Ixalan. Mas apesar de valer muita grana, são só 24 jogadores, então o meta é meio esquisito. E aí vai ter cobertura 100%? É, mas eu tô falando assim, não sei se dá pra basear muito nas inovações de decks que eles vão trazer pro novo standard. Não, acho que não sei. Eles têm todo o incentivo para inovar, trazer coisas legais, mas estão sozinhos, né? Não é aquele treino intenso que a gente imagina que eles fazem em equipe pro Tour, por exemplo. Exatamente, mas eles estão treinando e estão buscando novos decks, então há que esperar. É, quem sabe alguns até já estejam treinando pro Pro Tour. Vamos falar um tópico aqui de level up um pouquinho, subindo de nível, porque tem dois vídeos que eu gostei muito de comparar. Se o ouvinte quiser ver os dois em sequência, dá para aprender alguma coisa. O primeiro é do PV, é um daqueles vídeos pequenos da Channel Fireball, em que ele fala, nunca comece comprando. Ele tem uma minissérie, né, chamada Tiny Edges. Deixa eu ver qual que é o nome em inglês mesmo. O ouvinte escutou aqui a Channel Fireball, desculpa. É Tiny Edges, Don't Draw First, né? Que é não compre primeiro. Em que ele faz os argumentos dele, a gente até conversou um pouco disso quando ele veio, né? De acordo com ele, a resposta certa, se você tiver em dúvida, é escolha começar jogando. Exato. Mas vamos falar de limitado, de selado, assim, que é mais ainda terra de ninguém, e é o formato de GP. Na dúvida, comece jogando. Você acha que isso aí tá certo, Felipe? Se tá certo, eu não sei, mas é o que eu faço. É, não, imagino que seja certo, sim. Porque você tem a vantagem, né? O que ele diz os decks em que é certo começar comprando são mais raros, né? São mais difíceis de serem montados. E você não perde muito por escolher começar jogando em um deck desse. E se você estiver com outro tipo de deck e escolher começar comprando, você pode perder muito mais. Sim, você está um passo atrás sempre. Então, se o seu deck não é feito para isso, você escolheu bem errado agora. É uma maneira de gerenciar riscos, né? Se você não está na dúvida, começar jogando é melhor. Isso é um tópico que eu gosto de voltar sempre. No draft eu até entendo, né? Você drafta é mais rápido, você drafta um deck mais sinérgico, aí escolhe normalmente começar jogando. Mas no selado eu ainda discordo um pouco. Acho que às vezes em que você pode ganhar alguma coisa quando você dá a chance do oponente começar jogando, essas vezes são mais abundantes, né? O número de decks que podem se beneficiar disso é maior. É que você precisa ter resposta, né? Se você começa comprando e zica, acabou seu jogo. Então, falando disso, tem mais chance. O segundo vídeo, para comparar, é um vídeo do Travis Wynn, que ele fala do selado que ele jogou no pré-release de Ixalan. Ele mostra o deck dele e comenta em cima do deck, né? E ele diz, olha, eu montei um deck de começar comprando. E ele fala dos benefícios disso e por que é um deck de começar comprando nesse caso, né? É, até a curva 2, né, somando bichos de curva 1 e curva 2, ele tinha 7. E sendo 2 bichos, drop 1, que tem Death Touch. Ou que ganha Death Touch se ele pagar, né? Enfim, ele acreditava que é muito improvável que ele vá morrer cedo. Porque ele é capaz de trocar um por um fácil no começo do jogo. Principalmente graças a esses dois bichos um com Death Touch, né? E tem várias coisas no late game que podem fazer ele vencer. Então por isso é bom fazer essas trocas de um por um. Entendi. Então é bem interessante comparar essas duas visões para, de repente, mas... né, você se encontra em mais situações pelo tipo de deck que você gosta de fazer ou pelas pools que você abre no selado, no pré-release, no GP, que você pode se beneficiar de escolher o oponente começar jogando. É que também depende... Se você já tá meio viciado num jeito de enxergar o jogo, provavelmente o deck que você vai montar já vai estar meio que nessa visão, então... Eu normalmente, não sei, quando eu tô numa onda assim de moligar muito, o deck zica demais, eu até gosto de, ou vejo que o oponente do deck o deck do oponente é meio zicado, eu gosto de dar a chance de ele começar jogando e ainda moligar, porque aí é muita vantagem pra mim, cara. Eu acho muito difícil, se o meu deck é capaz de fazer essas trocas um por um, é muito difícil eu perder se o meu oponente começa jogando e moliga. Mas também, mas se você contar com azar assim também, se você... Não, não conto, tá, mas... Se você tá atrás e começa comprando, você ficou mais então, atrás. Mas assim, se você der a chance disso acontecer, e isso acontecer, você ganha alguma coisa. Se você pode muito bem virar essa arma contra você. Se você acredita que é capaz de superar a deficiência, né, do oponente sair na frente, de ele curvar antes que você, então você meio que não vai virar essa arma pra você. Você vai conseguir segurar o tranco. E ainda você vai criar um cenário em que pode ser que ele moligue no começo. Mas é um deck que tem que... Ele é um deck específico. E se você começar também... Mas eu acho que é bem o que o... Mas entre o que o PV falou. Ah, ele fez um deck de começar comprando. Mas se ele começar também jogando, o que ele vai perder? Não muito. É verdade. Agora, se ele pegar um deck que já começar jogando, e aí... É um papo... É, ele pega e enfrenta um deck que é hard control no selado. Difícil, mas... É um tópico quente, Felipe, mas o Travis também é muito experiente, né? O PV hoje é provavelmente o melhor jogador do mundo, é um dos melhores da história, e o que ele fala é da experiência própria, a gente tem que ouvir. Mas é interessante, ele mesmo lembra, né, que tem decks em que sim é certo escolher comprar antes. E o deck do Travis Wu era um desses, então ele explicou o porquê no vídeo. E é interessante, se você gosta de ir a fundo nos formatos, principalmente em selado, dá uma olhada lá no vídeo do Wu, que ele explica o porquê. Nem falei que eu tava errado, só a questão é assim, eu acho que o que eu falar é bem isso, se ele começar jogando, ele não perde muito. Isso faz ser o fato de começar jogando sempre, se você não tá... Como uma regra inicial, ou regra de dedão, né? É um jeito de você se prejudicar menos. Perfeito. Olha só, o que interessante, eu nem sabia o que estava acontecendo. O John Avon, que fez os terrenos de Unhinged e agora de... como é que é o nome da nova? Do novo Unset. O novo Unset. Novo? Unstable, isso. Ele fez os de Unstable. Ele criou uma Kickstarter no site lá para fazer playmats das artes de alguns dos terrenos mais famosos dele, né? E só por volta de 7 mil pessoas contribuíram, só isso. Um pouquinho. Só isso. E o total, né, que elas contribuíram foi um pouco mais de 300 mil libras. Acho que ele tá vendendo caro, hein? Impressionante, cara. Ele conseguiu muita... Gente, então esse eu vi, mas eu nem peguei. Vai ter playmats dele, que legal isso aí. Agora vamos falar um pouquinho dos youtubers BR, porque Ixalan saiu, já dá pra jogar no Magic Online, e tem gente produzindo conteúdo já, né? Então, além de ver os jogos mesmo de vários formatos nos canais que você já acompanha, quem quiser ver, acho que tá um pouquinho tarde, mas quem quiser ver o set review inteiro, o canal Fazendo Nerdice do Elba colocou lá um vídeo pra cada cor. Né, em que ele comenta. Tem que ter paciência porque é uma hora de vídeo, mas é porque é muita carta, é um set grande, né? E agora não tem mais set pequeno, então É, o segundo dia que salão vai ser, mas esse é o último, depois já é. E o lore também tá andando, cara. A história de Ixalan já tem 4 capítulos contados lá no canal da Fanny, o canal Anjo Serra. Vou deixar os links aqui pra quem quiser ver. Agora as histórias estão em português, quem quiser ler lá no site da Wizards pode ler também. Mas quem quiser só escutar, ver a Fanny contar pra gente. Tá lá 4 capítulos já. Conta como o dia está perdido, né? Como as coisas estão se desenrolando lá em Ixalan. É, eu não sei o que aconteceu, então preciso botar os vídeos em dia agora. É, agora você voltou, tem lição de casa pra fazer. Vamos falar um pouquinho da agenda então, Felipe. Campeonato Mundial esse fim de semana. No fim de semana seguinte, 13 de outubro, é campeonatos nacionais, a última rodada dos nacionais. Inclusive o brasileiro será lá, né? Exatamente. Aí, já escolheu o seu deck? É, mais ou menos. Mais ou menos. A gente fala disso. A gente tem, né? A gente fala disso no combate, então. Guarda pra lá. E logo depois dos campeonatos nacionais, no dia 17 de outubro, é o próximo anúncio de banidas e restritas, né? Por quê? Porque 15 dias depois, ou melhor, 2 semanas depois, vem o Pro Tour Ixalan, né? Vai ser o primeiro Pro Tour espaçado de 6 semanas do pré-release. Né? É longe. É bem longe. Não é um padrão, porque o Pro Tour Rivais de Ixalan vai ser só 2 semanas depois do pré-release. Mas a gente provavelmente vai ver decks mais refinados agora e vai dar uma ideia melhor de como vai ficar o formato até chegar à próxima edição. Né? Não deve mudar onde é que eles vão refinar ao máximo os decks. Então essa é a nossa agenda até o começo lá de novembro. Outubro inteiro, então, tem o quê? Mundial agora, nacionais depois, banidas e restritas e lá no começo de novembro, Pro Tour. Exatamente. É. Ah, então, teve essa notícia chata aí, né? Que o pessoal do Magic Arena falou lá que as primeiras keys vão começar a sair agora em novembro. Então, se você se inscreveu lá, você se inscreveu, né, Felipe? No Arena, sim, sim. No Beta. O Grilo também. Se vocês forem sorteados, né, não sei como é que eles selecionam, mas pode começar a sair agora em novembro. Mas eles ainda não liberaram fazer stream ou screenshots do jogo. É, né? Fazer o quê? Tem que obedecer. Eu acho que, como eu tinha comentado na época, que o servidor não aguenta, né? Que não faz muito sentido. Esquisito, né, falar isso. Eu acho que uma hora vão liberar, que é pra aumentar o hype, entendeu? É, eles vão soltar alguma coisa. Alguém tem autorização. Sim. Seja Channel Fireball, sei lá, ou algum em específico, alguém em específico. Sim. Ou um por país, por exemplo. Sim. Sei lá. E uma notícia mudando aí do Arena pro Mall, pra quem joga Magic Online, nesse fim de semana tem PTQ, viu? Tem PTQ tipo 2. No Mall é hora de correr atrás das cartas de Ixalan, atualizar o deck, né? Porque já teve rotação também. Inclusive já tem listas lá que você pode ver. E jogar o PTQ tipo 2 aí, conseguir uma vaga pro Pro Tour. Além disso, os challenges vão estar de volta nesse fim de semana. Os challenges são aqueles eventos enormes. Já jogou algum challenge, Felipe? Não. Você sabe do que se trata, né? São aqueles eventos em que você paga uma inscrição alta, mas em que a premiação é absurda também. A premiação é idiota. Os formatos que tem challenge são Standard, né, que a gente falou. Não tô vendo aqui Standard. Tem Modern, Vintage, Commander, Dual Commander, né, 1x1 Commander, Legacy e Pauper. Interessante. Olha, Challenge Pauper. Interessante. Vai ser interessante ver as listas depois. É. Quem sabe um dia, né? Pode ser. Isso aí. É que é muito caro também, né? É. Falando em carga, vamos falar de grana, então vem teu balde. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Felipe, compra. Vamos ao MTG Gold Fist, foi o que mudou na última semana. E antes de... Enquanto você abre aí a aba, eu vou resolver aqui, agradecer o Thiago Terto no Face, que resolveu o mistério daquela carta de Aventade que eu falei com o Grilo na semana passada. Que tem uma carta, acho que é rara, é um elemental 5-5 com Murchar. É. Uma carta horrível de Aventide. E ela tinha aumentado absurdamente, coisa de 600% na última semana. E o Thiago falou que é o seguinte, o Commander de Tahir Seal tá usando isso aí. E o Maio, pra quem não lembra, ele tem uma habilidade, ele tem todas as habilidades ativadas dos bichos que estão no teu grave. Né? É. E esse bicho tem uma habilidade ativada que é 3 manas, desvira ele. É uma daquelas cartas lá que desvira. Ele causa dano igual ao poder dele na criatura ou jogador alvo. Interessante. Então o pessoal estava usando isso no deck de Maier Seal e por isso aumentou. Obrigado, viu, Thiago? Valeu. Mas vamos ver os preços do tipo 2 aqui. Por que a autoridade dos cônsules subiu 150%? Ah, eu vi essa carta, é aquela de uma mana lá que tudo entra em jogo, tudo, é tapado, isso. Né? Esse ganho de vida, eu vi isso aí. É bom contra o Ramunap Red. É? É. Sim, sim. É bom. O pessoal tá usando isso aí, sim. O Mímico Metálico é, é a nova Sleeper, né, do formato. É, a gente tá vendo aqui que ela subiu 44% essa semana, mas já na semana passada também tinha subido. Essa carta é uma rara de Revolta do Éter ou de Kaladesh. Que símbolo é isso aqui? Outer Revolt. É, Revolta do Éter. Tá, $13,50, Felipe. Uma rara. Nossa, acho que eu paguei 5 conto cada um. É uma rara de uma coleção que tem as Masterpieces. Pois é, mas por quê? Porque agora que você tem o apoio tribal, né, qualquer um dos decks tribais, ele tá jogando. Se você for ver o pessoal aí que fez stream de deck de Tritão, de deck de Vampiro, de Dinossauro, o Mímico entra. Ele é um drop 2. É. Né? Ele é do tipo e ele aumenta as próximas criaturas que vem, então faz sentido. O Deus Escaravelho, ele provavelmente é a melhor carta do standard atual, né? Ele está vindo jogo em vários decks e é muito difícil de lidar com ele, ele produz valor, né? E por isso ele aumentou também da última semana para cá, ele está quase, ele está $39. É uma mítica de Hora da Devastação, $39, né? Pra quem não lembra, que faz rapidinho, ele é azul e preto. 5 mana, 5, 5. Ele tem a habilidade dos deuses, né? Ele não morre, ele volta pra tua mão no final do turno. E você pode pagar 4 e exilar uma criatura de qualquer cemitério e pôr uma ficha 4-4 que é uma cópia daquela criatura. Uhum. E ainda no começo do teu turno, o oponente perde X de vida e você faz vidência X o número de zumbis que você controla. Parece bom, né? Cheio de valor, cheio. É o melhor deus, né? Quase $40. Boa sorte pra quem for precisar aí. E como nós vamos ver na próxima fase também, o deck de aproximação do segundo sol, lembra aquela carta que faz você ganhar o jogo e dá 7 de vida? Sim, sim, sim. Então o deck dela vem jogando bem depois da rotação e por isso ela subiu de preço. Ela é só rara, né? Por isso não tá tão absurdo. Mesmo assim é uma rara meio trash, que o pessoal não tava valorizando muito. Então ela subiu 120%, tá $3 já. É. 10 pau, 10 pilas por uma aproximação do segundo sol. É que é uma carta bem... não tem muito... Ela teria que dominar muito o formato pra ficar realmente cara, porque é uma carta que só vai num deck, não entra nenhuma variação e tal, então... O deck não funciona, não existe sem ela, né? Ela é o incondition do deck, mas é só um deck que tem, como você falou, então a demanda realmente não é tão impressionante assim. Se você livrar um Call Blade, aí talvez fique absurdamente caro. Isso. Cara, a carta que mais me impressionou de Ixalan, que subiu de preço, e o pessoal que jogou pra release aí deve ter aberto, é uma rara, chamada Death God Scavenger. Né? É um dinossauro verde, 2 e uma verde, 3/2. Quando ele entra em jogo ou ataca, você pode exilar uma carta de qualquer cemitério. Se você exila um bicho, você ganha 2 de vida. Se você exila um não bicho, ele ganha mais um até o final do turno. Nossa, parece bom. Essa carta apareceu em vários decks agora. Ele é um dinossauro 3-1 e 3-2. Quando entra em jogo, te dá um pequeno valor, né? E toda vez que ataca, pode te dar um pouquinho mais de valor. Ele não é absurdo em termos de poder e resistência. Não tá fora da curva de nenhuma maneira. 3-1 e 3-2 morre, por exemplo, pro bichinho de curva 2 do ramo no Uphead, né? Mas esse bicho tá aparecendo bastante, por isso ele tá 5,50. Ele subiu 150%. Bastante. Estamos falando em dólar, tá, gente? Já está na casa dos 18, 20 reais. Isso. 15 reais, né? 15 reais ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Lógico, a outra carta que subiu 150% foi o Tomador de Reféns, que é aquela carta absurda também, que vai jogar muito no cubo. Tem cara de cubo essa carta, não tem, Felipe? Sim, era bem legal. Tem muito cara de cubo, né? Aquela carta que o piratinha lá que exila uma coisa, você pode jogar aquela coisa. É uma carta idiota também, de boa. É muito legal, é um Oblivion que você pode jogar o negócio. E agora eu falo uma coisa, dos terrenos, sabe os encantamentos que viram terreno? Qual que jogou mais essa última semana? Não sei, não vi. O azul, cara. Ah, que novidade. O azul, foi o que mais eu vi. O branco eu também vi bastante, né, tem que ser justo. O branco também é Adanto, né, Adanto é a parte virada. Mas o azul foi o que eu mais vi. Que você dá um scry que pode ir pro cemitério. Muito bom. Cara, e acho que era basicamente isso. Deu pra ter uma ideia de como estão se comportando os preços do Ixalan, né? De preço acho que não tem nada muito. Não, nada no Modern? Não, nunca tenho. Não. Ok, é. Por algum motivo eu tô vendo que a Olivia Voldaren subiu bastante. Aqui tá 8 dólares. Que, provavelmente porque ela é boa e... Commander de Vampiros. Tá voltando, né? É. Commander de Vampiros, Mardu. É isso. É, mas... Acho que é isso. Não tem nada. É. Então vamos falar dos decks. Bora lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Vamos dar uma olhada em como o pessoal encarou esse T2 novo aqui. 586 pessoas, olha, quase 600, jogaram um torneio tipo 2 da Star City Games. Foi o maior torneio do novo Standard até agora. Uhum. E o que, que a gente pode resumir daqui? O pessoal está conservador, primeira coisa, né? Eles estão se apegando muito a cartas dos dois blocos anteriores. É, não deu tempo de experimentar muito, nem de conseguir todas as cartas, né? Você tem uma semana. É, e outra, né? Se você sabe que o negócio funcionou antes, por que você vai arriscar alguma coisa nova também? São poucos, né? Exato. E o que aconteceu aqui? A gente tem um top 8 bem simples. Ó. Tem dois decks de approach, que são o W, né? Que é a aproximação do segundo sol. Tem dois decks soltar energia. É, tem um deck Ramunap Head, que a gente já conhece. E tem outros dois decks, tem um deck de Gift, né, que é a dádiva do Deus Faraó, aquele artefato lá de 7 manas, que traz bicho do teu cemitério de volta para o campo de batalha. E tem dois decks, 4 cores e energia. Ainda é cedo para bater o martelo no formato, né, Felipe, mas a ideia aí que, por exemplo, a energia é uma mecânica muito forte agora, nesse novo standard. É, enquanto... É o que tem bastante suporte, é o que mais tem. O T2 está curto, está com volume de carta, né? Isso. Comparado com o que estava antes, então acaba se sobressaindo mesmo. As duas listas de energia que nós vimos nesse torneio são Sultai e 4 cores, né? O deck de 4 cores só não tem branco. Isso. É um deck não branco, porque branco não mexe com energia. O Rudá da Liga Magic fez um artigo interessante chamado O Trio Ternura, em que ele solta essas duas listas e comenta ambas, né? É, vamos falar aqui da 4 cores de energia, porque eu gostei. É um deck que ele é agressivo. O que ele tem na curva 2 de bicho é aquele filhote. O filhote preso na conga lá, o Cub, né? Que se causa dano e você ganha 2 de energia. Uhum. Que sozinho já é uma ameaça. Ele morre pra Fatal Push e tudo, mas é mesmo assim ele pode cultivar energia pra você, né? Na curva 3 ele tem o Virtuose, que é o bichinho lá que põe Toptero. Uhum. Ele tem o... Como é que é o nome? O Rogue Refiner, né? O refinador clandestino também, que é valor da energia e da carta. Ah, ele na curva 2, desculpa, ele também tem o serviçal do Conduit, que adiciona mana e tal, dá energia quando entra em jogo. Tem, tá usando? Tem, tá sim. E quais são os finishers do deck, né? Os grandes payoffs. Achei que só splashava pro Deus. Não, ele tá usando o... Não, ele só splasha pro Deus mesmo. Preto é só pro Deus. Mas o serviçal do Conduit é verde. Ah, verdade, é o que gera mana. Eu confundi isso com outro. Com qual que você confundiu? Com o bichinho que. Com o bichinho preto que dá draw. Ah, tá. Eu sei qual que você tá falando. Não, de preto esse deck aqui só tem o Deus Escaravelho. Que aí, falando dos grandes payoffs do deck, né, os finishers. Tem dois Deus Escaravelho, tem dois Portador da Glória, claro. E 4 Hydra Eriçada, na curva 4, né? A Hydra, ela é impressionante porque a gente já tá vendo muito dinossauro aparecendo, né? Uhum. Só que é a Hydra que tá dando mais medo pro pessoal. Ah, sem resposta, agora ela tá reinando sozinha, né? É, mesmo em um mundo em que a gente tem o Tirano da Carnificina, né? A Hydra ainda é mais usada. Impressionante. Ah, porque, né? Você poder dar X-Proof, né? É. E de preto mesmo, esse deck só usa o Deus, né? É, ele tem alguns terrenos, então ele gera mana preta, além do bichinho verde lá, do Elfo Druida e do núcleo do Éter, ele tem pântano, tem Fastland também que gera preto. Né? Agora, em termos de removal e ramp, primeiro que tem harmonizar-se com o Éter, essa carta aí é staple, né? 4 delas. E de removal tem Chandra, tem Abrasão, Raio Domesticado. Eu achei esquisito, tem 3 removals de 2 manas no vermelho, né? Tem Abrasão, Raio Domesticado, aquele da energia, né? Uhum. E o Lightning Strike, novo. Uhum. E esse deck aqui tá optando por 3 Abrasão e 4 Raio Domesticado. Nada de Lightning Strike. É que ele não... Ele usa a energia gerada pelo raio domesticado, ele usa a oportunidade de destruir um artefato do adversário e dá brasão, né? Ele não valoriza a oportunidade de dar dano direto no adversário como um Lightning Strike. É isso. Um Planinauta. É, ou um Planinauta. Falando em Planinauta... Mas sim, é que ele já tem o Glory Bringer pra bater direto, etc. Isso, bem lembrado. Falando em Planinauta, qual é o melhor Planinauta do novo Standard? Boa pergunta. Chandra provavelmente. A Chandra, né, pelo custo e tal. Eu acho que ela... Mas eu acho que ela não reina tanto assim como melhor, mas eu acho que ela é a melhor. É. Os novos não são tão legais. E que lições a gente tira dessas outras listas aqui? Primeiro que Ramunap Head é um deck bom. Ele ainda tá dando trabalho, né? É, não tem como. O deck é bem rápido. E você não tem, bloqueia tem contra hit, ele. Né? Sim, sim. E agora tem Lightning Strike, né? Isso, ó, vamos ver. Novo. Aqui. Ele de criaturas são as mesmas criaturas que a gente viu antes, né? Karizev, Razoret, Bombast Courier e tal. Tem uma Chandra aqui. De mágicas é só uma Chandra, 4 Shock, 4 Lightning Strike e 4 Abrade. Uhum. Então ele ganhou um pouquinho de alcance, né, com Lightning Strike. Isso. Já tem Shock e Lightning Strike, legal. Legal mesmo. É, pra esse deck é bem melhor do que o... Esqueci o nome. Fugiu. O Horse and Lightning. Sim. O Lightning Strike é muito melhor. Uma outra coisa que a gente pode tirar de conclusão é que o W Approach é um deck competitivo, cara. Eu já tinha tido um resultado legal e agora finalmente apareceu. É um deck com zero criaturas, zero planinautas, praticamente full controle. Ah, ele pode ter Gideon, né? Depende da versão. É, eu tô olhando aqui, ó, a versão mais bem classificada, ela não tá usando nenhum, mas de fato, pode ter. Ele é bom no Mirror, né? Isso. Gideon é bom no Mirror. Tá. Se bem que o deck tem 4 Cast Out, né? Sim, sim. É muito boa essa carta. Mas esse deck quer chegar na sétima mana, jogar a carta que te ganha 7 de vida, embaralhar ela e tal, e depois jogar ela rapidinho. E olha, de novidade tá usando o quê? Search for... Ah, o Encantamento Lendário Azul. Eu ia falar o nome do lugar, mas é Azkanta, é isso? Azkanta? Putz, não é. Tá usando Optar também, Optar está no tipo 2. Legal. E se eles estão usando também o Set of the Wreckage também? Ah, que é o Path to Exile novo? Isso, não, mas ele exila todas as criaturas do atacante. Isso, isso. Não tem um apelido pra essa carta? Puta, não, todo portão por fora. É Wrath to Exile, acho que é isso. Wrath to Pode Exile. Pode ser. Mas é, pô, é bem forte. É forte a carta, o pessoal tá usando mesmo, tão trazendo ela. Porque tem muita carta que, muito bicho que agora vai pro cemitério e você pode trazer de volta. Pode ser no deck de dádiva também, isso é muito chato. E também tem Deus, que Deus é indestrutível, Deus volta pra tua mão, coisa assim. Essa carta lida com esses problemas. É bizarro, você vai dar um... Imagina, o cara dá um... Vai dar o... Como chama? Vai bater com tudo pra ganhar o jogo, você vai exilar tudo, o cara não tem nada na volta. Muito bom. Aí o cara não vai bater com tudo, porque tá com medo de você ter essa carta. Pode nem ter na mão, é desgraça. Sim. Bem forte. Sim. E chega uma parte da curva que você não se importa tanto em dar os terrenos pro seu oponente. Você ajuda a filtrar o deck dele, mas até aí, se você é um deck de controle dedicado, né, você tem como lidar com essa desvantagem depois. Né? Você tem suas próprias maneiras de filtrar seu deck ou filtrar seus draws, por exemplo, o Glimmer of Genius. É, depende do tempo do jogo também, o cara, beleza, ele vai dar um draw um pouquinho melhor, mas também é... O cara não vai poder realmente aproveitar as manas, né? Ele já poderia jogar de qualquer forma as cartas que ele tem mesmo. Vai comprar. Rápidos Cast. Aqui é DR. Agora, Felipe, além dos decks de energia que nós vimos... O deck clássico de marcadores também está presente, né? O pessoal está tentando também fazer ele funcionar, porque ele praticamente está montado ainda, com as cartas que ainda ficaram no standard. Né? Sim, tem versão que é basicamente a versão que era como era antes, tem uma versão dinossauro. Você está pensando em levar um desse pro nacional? Quais são suas principais dúvidas aí? Ah, todas, né, por enquanto. Não vi nada, não estudei nada do formato. O que te fez ir pra esse deck? Eu já tenho ele. Boa. Sempre um diferencial. É, o resto não tem, né, então... É a lista verde e preta? Exatamente. Ah, ok, da cobrinha, né? Exato, é bem legal o deck. Okay. É, e tem outra coisa, eu tô... É, se você não treina, né, você já tá acostumado com um deck com um estilo de jogo, já também ajuda. Sim, sim. É, eu tô vendo, eu passei reto aqui, mas em várias dessas listas que nós comentamos também tem a balista, né? Ela ainda é uma staple desse formato. É, provavelmente é um dos melhores casos do formato. Sim, sim. E tá quietinha ali, ninguém fala muito dela e tal, mas tá fazendo a parte dela. É, acho que tem uns improvisos perdidos também por aí. Os decks de improvisar, é verdade. Então, agora, se vai ter algum momento em que o TCR novo vai jogar, é agora. Porque depois vai entrando mais carta, o poder dele vai ficando diluído no formato inteiro, eu acho difícil. Realmente ele não é muito... Ele é bem estranho, assim, ele não... É esquisito. O bom é que ele é 4 manas, né, mas fora isso. Né? É que, tipo, mais um dele é meio... Sei lá, ele te dá acelera, beleza. Só que nem é tesouro, né? O Ethereal Cell, tá. Aí, tipo, você tem um pump ou um removal no menos. O menos 2, você pode dar 2 removal direto, então é legal. Só que ele não te gera tanta vantagem, né? Então, você vai esperar dar ult? Você precisa de um deck dedicado e conseguir controlar o jogo. Mas olha só, falando em controle, a gente tá vendo que tem muita ferramenta de controle boa. O pessoal, é difícil a gente inaugurar um formato standard e já ter decks de controle top 8 no torneio grande. E aqui a gente vê isso. É que eu acho que o pessoal meio que como a gente vai ter um formato pequeno, geralmente o da última edição é o que manda. A gente já tinha deck praticamente montado só com uma edição. As cartas de controle estão melhores do que o normal. Sim, estão boas, estão boas. Você tem um counter forte que é de Zalao, que é anulabilidade também. Você tem sensor que você pode reciclar. Ou até deck mais agressivo, assim, que tem uns piratinhas, pode usar uns counters um pouquinho melhores que fuga de mana, né? Tô gostando de ver. E Mass Removal também, né? Tem esse Shadow of the Wreckage aí, que é o Wrath to Exile. Tem Fumigate também, que te ganha vida, né? Tá ficando cada vez mais relevante essas pequenas. Tem um monstro também, se quiser. É, a Last Reckoning, né? A coleira de 3 manas do preto, é verdade. É, olhando um pouquinho os decks do Mall, nós tivemos PTQ no Mall. E também tivemos algumas ligas standard alguns dias depois, né? O que deu pra ver que o pessoal tá usando? Ramunap Head. E o Ramunap Head, ele tem versões aí que estão usando o golpe relampejante também. Dá um alcancezinho, né? Tem Mardu Veículos ainda, cara, sem novidade nenhuma. É, não tem nenhum, não tem muito aqui. Não precisa. Não, assim, nós temos veículos novos, né? Mas nada no power level de Kaladesh. Não. Nem dá. É. E interessante ver o Mardu Veículos aparecer, porque a Braid tá... em praticamente todos os decks que tem acesso a vermelho, e mesmo assim o deck consegue, mas é uma do veículo sem Gideon e com 5 veículos, né? Heart of Kieran e o 3-5 lá que ganha vida. E mesmo assim consegue bem, né? Ele se vira com as sinergias lá de artefato. Tem também o Plumerlir, né? Tem deck de Plumerlir, isso é muito interessante, né? Você quer um deck barato pra enfrentar esse novo standard? E deck que ganha rápido? Plumerlir. Tem RG Plumerlir e eu já vi um UG Plumerlir. Sim, sim. O azul ele segura o jogo, ele gera energia também. É, que você pode dar counter, né? E counter é meio importante. Pra proteger o Plumerlir, né? E cara, agora é assim, você tem... quanto de energia você precisa? 3, 6, você precisa de 6 energia guardada. Só 6. Baixa o Plumber, ele já gera alguma, né? Já gera 3. Isso. E tem uma carta que dá mais 4, 2 manas, dá mais 4 é atropelar. Pronto, ele fica 5-5. Você dobra 10-10, dobra de novo 20-20. Acabou. É, fácil, né? Acabou. Se você, por acaso, tiver mais energia, você deixa ele 40-40 atropelar. Não tem. Não tem como segurar. Bizarro. Tem decks também nessas listas aqui do Magic Online de 4 e 3 cores de energia. Sim. Né? Tem Jund de energia também perdido, às vezes. Jund de energia. Tem o B-Control com tomadoras de reféns. Né? Se aproveitando disso. Aliás, quais são as win conditions de um deck com o B-Control hoje em dia? São as suas. Porque ele usa tomadora de reféns na curva 4 e na curva 5 Deus Escaravelho. Ele não mata com essas cartas, ele mata com as suas criaturas, castando elas de novo. Ah, não sei muito o que fazer, né? Esse é o tipo de deck que eu curto, cara. É, o B Control é bem controladão. Você tem o. Tem o Gear Hook também, às vezes. O Gear Hook azul, né? É. É, o Titã azul. E eu também tô vendo muita lista, o W ou Esper, com dádiva do Deus Faraó. Sim. E é um deck interessante, né? Ele tem um certo aspecto de controle, ele tem um aspecto de filtragem de deck muito bom, né? E ele pode ser mais rápido do que você pensa com aquele artefatinho que põe a dádiva do Deus Faraó em jogo. Ele é rapidinho, ele não é. Não é lento, não. É. Legal. Tem um dinossauro também, né? Algumas versões rodando por aí. É, o pessoal tá tentando fazer dinossauro funcionar, mas. Cara, eu acho que precisa de mais suporte. Porque eu. Sei, mas ele fez. Ele fez com a. Ficou, se não me engano, o melhor colocado foi em 45º. É, então. Os decks de energia ainda estão melhores, né? Mesmo com o Titã da Carnificina, assim, você precisa de mais apoio. Agora eu te perguntar, Felipe, o que é que aconteceu com o deck de Novas Perspectivas? Sei lá. Acho que o ouvinte não vai lembrar, né? Aquele encantamento azul lá de 6 manas que você recicla por zero. Sumiu. Eu acho que nem. É, não sei, acho que nem. Todo mundo quer brincar com as coisas novas. Assim, sim, algumas cartas importantes saíram, né, do standard, mas é, deve ter uma maneira de fazer esse deck funcionar ainda, não é possível. É, talvez, não sei. É um deck de combo interessante. E qual a melhor carta do standard? É o Deus Escaravelho mesmo? Boa pergunta, não sei. Olha, pelo número no vácuo que tem aparecido. Ou jogando? Não, no vácuo, assim, eu diria que ainda é a Braid, cara. Porque a resolve. Não, no vácuo? É, resolve muito problema. No vácuo é a Chandra. Ah, não, mas a Chandra é complicada de. Ah, tudo bem. Pode no ser. Vácuo? No vácuo é a Chandra. No formato pode ser até o Braid, não sei, mas no vácuo acho que é a Chandra. É. O Deus Escaravelho também faz tanta coisa. $40 está muito caro pra ele também. É, tá idiota o preço. Aqui é místico, ninguém ligava pra ele. É. Agora a parte difícil, cara, o que a gente pode esperar pro Mundial e pro Pro Tour, olhando só essa foto inicial? Sultai ou quatro cores? Sultai Energy, eu acho. Eu sou mais quatro cores. É, eu acho que vem mais Sultai ou Tema. Acho o custo muito alto, se bem que é um torneio bem pequeno, talvez o risco de você splashar e correr o risco de dar, como chama? De zicar. Não é tão alto, são poucas partidas, né? Eu acho que vai ter gente de ramo na Uphead. Provavelmente. É. Acho que talvez alguém arranque ali uma das primeiras posições com ramo na Uphead. Mas se tem. O deck vencedor, eu acho que vai ter um peso de controle maior. Né? Não sei se vai ser full control, mas vai ter uma característica assim de mid-range pra cima, assim, pra puxar pro lado do controle. Porque as cartas de controle estão boas. Sim. Vai ter um deck de token, isso aí. GW? Não, acho que é BW, eu acho. BW? BW token, ok. É, porque tem o encantamento lá, que acho que é BW. É, você põe um servo? Não, lembro. Tem encantamento que custa uma branca e uma preta, você põe um servo toda vez que você ativa a revolta, no teu turno. E você sacrifica uma criatura pra dar evidência 1. É. O Sam Black tá trabalhando num deck desse e ele tá no Mundial, então. É possível que pareça. Porque é parecido com um deck de hit, sabe? Tá, ele curte, sim. É, e aí você coloca mais. Tem o encantamento que você dobra o número de fichas e tal. Ele curte essas paradas, né? É bem legal. É difícil pra caramba jogar. É mesmo. Legal. Pro Pro Tour, acho que dá. Como meta do Pro Tour, né? Mais. É maior. Vai abranger mais coisas. Eu acho que energia vai ser um tema muito forte ainda nesse Pro Tour. Mas se você assistir a stream, provavelmente vão dar muita atenção para os decks das tribos novas. Né? Vai ter algum maluco levando deck de tritão, tritões imbloqueáveis e tal. Vai ter deck de pirata, piratas com Raider. Assim. Vai ter uns decks de dinossauro também que vão aparecer nas deck techs, com certeza. Ah, vamos tentar, né? Vamos tentar divulgar isso aí. É. Com certeza vão tentar jogar um Piratas, um Vampiras ou outro Tritão. Isso aí. Mas a gente tá tentando demais adivinhar o futuro. E falando em futuro, tá na hora de chamar o Grilo aqui, porque é um assunto que ele adora, Felipe, que são as mecânicas malucas de visões do futuro. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. E para essa principal eu vou precisar de ajuda, de alguém que manja bastante desse assunto aqui. Deixa eu invocar aqui uma verde, uma vermelha, a tropa de lendário. E aí, Grilo? Ah, sai daí, eu não tenho verde no meu custo, não. Tá bom, sua identidade de cor é todas as cores, serve assim? Menos, eu acho que verde é a única cor que eu não me identifico, sabe? Eu me identifico com todas as outras quatro. Pô, mas você é um artrópode, é natureza, cara. Eu posso ser um artrópode artificial. Ah, diretamente de Mirodin, o Grilo. Grilo, tudo bem? Tudo. Então vamos falar das mecânicas e de algumas curiosidades aqui de Visão do Futuro, né? Um set. Uhum. Eu considero o terceiro Unset. Pela quantidade de piadas e referências. Com certeza. Né? Unstable deve ser o quarto. E por onde a gente quer começar, Grilo? Você que sabe. Bom, vamos falar do quê? Que são muitas mecânicas, são 20 e tantas, eu acho, né? E por que tantas? Então, porque Future Sight foi meio que um set experimental que eles fizeram meio que uma brincadeira que, vamos ver como vai ser o futuro de Magic, né? Então tem bastante carta e mecânica que é assim, que é one-off, sabe? Então tem uma mecânica que aparece uma, duas, no máximo três cartas. Então eles foram brincando com isso aí pra ver se as mecânicas funcionavam, pra mostrar o que pode ter no futuro do Magic. É um set ótimo pra quem tá começando a jogar, então, né? Oh, nossa, claro, imagina. Imagina, cada carta nova que você pega tem uma mecânica diferente, que legal. Vira uma caça ao tesouro, né? Você tem que ir até o livro de regras, voltar a jogar. Ir até o livro de regras, voltar a jogar. Grilo, são 36 keywords. Eita, ou ability words, né? Uhum. É no, só em Visão do Futuro. Só em Visão do Futuro. É. Apesar de que eu acho que a maioria das mecânicas em Visão do Futuro, ou se bobear, quer dizer, a maioria das mecânicas que apareceram em Time Spiral e Caos Planar também estão em Future Sight, se eu não me engano. Ok, só lembrando, Visão do Futuro é o terceiro set do bloco de Espiral Temporal, né? Saiu no começo de 2007, em maio. É 2007, em fase, então, mais de 10 anos já. Né? Estamos me sentindo velho. Tá velho, hein? Nessa época eu não jogava, eu joguei com cartas dessa edição bastante, mas não estava começando a pensar em voltar nessa época. Uhum. Mas eu me assustei, eu gostei de ler o set inteiro, porque tinha muita referência a coisa antiga, né? E eles trocaram algumas coisas de cor, então a gente olhava, que porra é essa? Qual era de Deus no preto? Coisas assim. Tal. Como assim? Como assim? E esse frame também, esquisito e tal, mas a gente chega lá. O set inteiro, né? Eu falei qual era de Deus no preço, isso é Caos Planar, né? A donação. Mas o set inteiro era bizarro pra quem entendia essas referências. Muito divertido. Né? E naturalmente eles experimentaram tanta coisa que só o que já existia no Magic em um set não era suficiente pra eles. Então criaram-se mecânicas que seriam, algumas delas, né, viriam à luz do dia no futuro apenas, né? Eles decidiram testar criando cartas num set normal com essas mecânicas, né? Então muitas apareceram pela primeira vez aqui, algumas pela primeira e única vez aqui, né? E basicamente quase todas as mecânicas relevantes voltaram a aparecer aqui, né? Muitas também não viam não se viam em uma carta de Magic há muito tempo. Naquela época a gente não tinha tanto produto de reprint como tem hoje, né? Que até phasing você traz de volta em um produto. Eu fiquei impressionado de trazerem phasing Commander 2017, porque o phasing é uma coisa, uma mecânica que ninguém que é mais novo vai entender como é que funciona. Exato. E por mais novo eu digo que começou a jogar em, sei lá, 97, 98. E é uma carta só, né, parece, né? Pelo menos só foi uma carta. Tá bom. Então, Grilo, vamos começar com as mecânicas existentes em ordem alfabética? Melhor? Vamos começar pelas que já tinham antes, né, que já tiram essas aí do caminho. Ok. Então, primeiro Blood First, ou Sede de Sangue, né? Fista pela última vez em Ravnica original, no bloco de Ravnica, né? Não, foi em um dos... Foi um Core 7, não, foi sim, em M12. Mas na época de... Ah, na época, sim. De Future Sight foi um dos blocos de Raven, uma das edições sim. de Raven. Né? Sim, okay. sim, sim. Foi em Pacto das Guildas. Foi a mecânica Gru, que é, pra quem não lembra, Blood First N significa se um oponente tomou dano neste turno, essa criatura entra com N marcadores +1/+1. É. Então, uma mecânica simples, limpa, que... A gente já viu voltar em M12, eu não quero surpresa se voltasse de novo, né? Porque é uma mecânica com bastante espaço, né? De design. É, tem a cara de Gru, né? Uhum. A segunda é Convoke, convocar. Convocar. E Convoke nós também vimos em um Core 7 recente, uhum. Mas aqui ela tinha aparecido antes de Future Sight, deixa eu ver se eu lembro, foi em Ravnica também? Sim, foi na Ravnica original, que era uma mecânica da Guilda Selesnya. Ah, legal, GW. Sim. Ok. E é também uma outra mecânica favorita, já voltou, algum dia voltará de novo, inclusive tem a versão de artefatos lá que é improvisar, né? Que saiu em Revolta do Éter. Bem lembrado. Até hoje a carta mais jogada de Convoke provavelmente é a Cord of Calling, né? Sim, de longe. É. Uma carta super poderosa que o que realmente faz a carta que você pode virar criaturas para pagar o custo verde, né? Tutor, é isso, né? Que realmente faz. Tutor também. Tutor, né? Agora, a terceira é uma mecânica que nós acabamos de ver. Essa é especial, hein? Reciclar. Reciclar. Reciclar. Não, eles lançaram Reciclar aqui junto com outras mecânicas na mesma carta, às vezes, mas nós já tínhamos visto variantes de Reciclar até essa altura, né? Nós já tínhamos visto lá em Saga de Urza e depois se trouxeram de volta no bloco de... Que é Investida? Odisseia? Foi o bloco de Investida. É. E quando trouxeram de volta, você fazia coisa quando reciclava também, né? Então, sim. Já era uma mecânica bem explorada e, lógico, é um sucesso. É um tremendo sucesso, voltou de novo em Alara e agora voltou de novo em Amonkhet. É uma das mecânicas favoritas de todo mundo e é outra que eu não vejo indo embora tão cedo, né? Falando em ir embora cedo, qual é a próxima dele? Próxima é Dredd. Como é em português? Escavação? Eu acho que é Escavação. Isso. É. Foi a mecânica Golgari do bloco da expansão de Ravnica original. Então, eu não lembro direito dessa época, mas eles já não sabiam que Dredd era quebrado? Assim, considere que bloco de Time Spiral saiu logo depois do bloco de Ravnica. Então, na hora que Dredd estava fazendo estrago, provavelmente o bloco de Time Spiral já estava pronto ou já estava chegando no fim, sabe? Ah, entendi. Então, entendi. Não sei se dava para... ainda tinha tempo de mudar, mas assim, eu também não sei se Dredd chegou a ser quebrado logo no lançamento, sabe? Então, fato, eu tô olhando aqui a Ravnica, a primeira edição, né? Saiu em final de 2005. Né? Então você tem menos de 2 anos entre o lançamento de Ravnica e o Visão do Futuro. Então, de fato, mesmo que soubessem, não dava para ter tirado. Então, bom, para quem não sabe, Dredd N significa, se você fosse comprar uma carta, ao invés disso você pode colocar as N cartas do topo da sua memória no seu cemitério e você devolve essa carta do seu cemitério para sua mão. Aí é muito mais forte do que parece. Sim, é muito mais forte do que parece e é de longe considerado uma das mecânicas mais quebradas do jogo. E por a galera que conhece o Stormscale do Microsoft, eu acho que a gente chegou a fazer um programa inteiro só sobre isso, sim, né? Se não me engano, o Dredd está na escala 10 da Stormscale. Quer dizer que é muito, muito, muito pouco provável que seja reprintado em uma expansão do... em uma expansão no que jogue padrão. É, tipo, o Mark e o Rosor tem que morrer e, sei lá, um troll tem que assumir no lugar dele. É, uma coisa assim, sabe? É muito pouco provável se a gente ver Dredd de novo. Talvez em um produto suplementar, mas ainda assim... Mas, assim, expansão de fato é muito pouco provável. Perfeito. Então, próxima mecânica. Aí, agora a gente já tá chegando às mecânicas menos memoráveis. Começando por Enxerto. Enxerto. Você lembra que é enxerto? Enxerto. É, graft, né? Cara, eu tive que pesquisar pra olhar, eu não lembrava mesmo. É uma mecânica que todos os bichos dela são praticamente 0-0, eles entram com um número de marcadores igual ao número de graft. E normalmente eles têm uma habilidade de passar esses marcadores, né? Mas não é como modular. É como. É tipo ETB. Quando outro bicho entra em jogo, eles têm como ficar passando. Né? Exatamente. Então, enxerto N significa esta permanente entra com N marcadores mais um mais um. Aí se outra criatura entrar no campo, você pode mover um marcador mais um pra essa criatura. Cara, é uma mecânica simic de. Não, eu ia falar, não é uma habilidade fácil. Não. Porque já mexe com marcadores, que é uma coisa chatinha. Outra que você precisa ficar de olho nos efeitos que movem marcadores de um lugar para o outro e tal. Né? E eu, só com essas cinco mecânicas que a gente já falou, dá para formar um formato zoado, cara. Já é com um formato complicado já. É, considerando que são todos no bloco de Avenica, quase todas, na verdade, não. Não é? Mas, assim, Graft foi a mecânica da Guilda Simic em Insurreição, então a mecânica original, e eu fiquei muito feliz quando foi substituída por Evolve, porque Evolve é uma mecânica muito melhor. Boa, tem flavor já. Então, enxerto parou em Future Sight, nunca mais teve nenhuma carta nova com enxerto. Ah, olha só. Tinha um terreno de enxerto, né? Sim, se não me engano foi desse bloco também. Agora não lembro se foi Future Sight ou foi Caos Planar, acho que foi Future Sight. Future Sight tinha um ciclo de terrenos com essa habilidade, então tinha um terreno com Dread, tinha um terreno com Scry, era uma saroca. O que eles estavam pensando? What the hell were we thinking? Bom, tem uma habilidade interessante agora, a próxima, que é a habilidade original do Rakdos, lá no Time Spiral, não é? Sim. É Determinação, ou Hellbent. Eu gosto muito mais do nome em inglês, porque Determinação é... Agora você fala Hellbent, Hellbent. Tem Hell no nome. E Hellbent é uma mecânica que não fez muito sucesso. Para todos os efeitos, uma carta com Hellbent vai ter alguma habilidade adicional se você não tiver carta na mão. Essa habilidade voltou em Amonkhet, só que não. Por exemplo, a única carta com Hellbent que joga é o... Demonfire? É o tutor. Enfim, Demonfire não joga em lugar nenhum. Ainda mais com Bane Fire, que é melhor. O tutor Infernal, se não me engano o nome, que é uma e uma preta, feitiço. Com custo adicional, você revela uma carta da sua mão, aí você tutora uma carta com o mesmo nome daquela carta. Aí se você tiver na determinação, ou seja, sem nenhuma carta na mão, aí você pode tuturar qualquer carta. Usando isso com LED? Claro. Então, história Diamante Olho de Leão em... faz isso, faz o tutor final em resposta de história Diamante Olho de Leão, tá com manas na reserva, você já tem nenhuma carta na mão, você pode tuturar qualquer coisa. Então... E tem gente que passa o Demonic Tutor no cubo. É impressionante. Não dá. O Demonic Tutor não pode passar do quarto pique no cubo, né? Concordo. E é uma mecânica que não fez muito sucesso também. Parou em Future Sight. E apesar de eu não achar que Unleash é aquela mecânica super... super quebradora, eu acho que é uma mecânica mais interessante do que essa, sabe? Eu tenho a impressão de que eles tentaram reviver Hellbent com outro nome, assim, fazer um tweak e melhorar um pouquinho agora em Amonkhet. E pelo jeito, pelo número de cartas que saíram com essa habilidade, que não é uma habilidade, né? Parece que foi uma ideia que foi morrendo durante o design da edição, mas eles mantiveram algumas cartas, assim como Tormento, que era para ser uma habilidade também, mas ficou em 3 ou 4 cartas, né? Sim, e acho que do jeito que tá bom, né? Tá bom. Uma ou zero cartas, tá bom. Próxima, nossa, essa aí todo mundo ama, né? Virou Vanilla. Virou Vanilla, Scry. Essa mecânica da história, é a Vidência, né? Isso. Vidência ajuda bastante, e, inclusive eles incorporaram Vidência, né, mais recentemente dentro do Mulligan, então se você Mulligan para menos do que 7 cartas na mão, você pode dar Vidência, não esqueça disso. Então acabou virando Vanilla, acabou sendo incorporado nas regras do jogo e o pessoal adora, né? Ela tem todas as cores, basicamente. E não tem dificuldade com essa mecânica, é simples, direto, né? Simples, pode ir em qualquer lugar, inclusive agora tá na regra do Mulligan, e eu acho maravilhosa, eu gosto muito dessa mecânica de aí. Então um pouquinho de história, foi originalmente introduzido em Quinta Aurora, E é uma coisa engraçada, né? Porque desde que foi introduzido em Quinta Aurora, já se chamava Vidência N. Só que, se não me engano, todas as cartas de Quinta Aurora com Vidências faziam Vidência 2. Só Vidência 2. E tinha, inclusive tinha, em Dark Steel tinha o Amuleto de Aço Negro, que você virava pra fazer Vidência 1, só que não tinha o nome da mecânica. Só tava escrito, tava soletrado lá. Vire pra você olhar pro topo do seu grimório, você pode colocar embaixo. Eita, mano. Então é uma coisa super engraçada, né? Aí voltou em Future Sight, depois em 2011, em Magic 2011, e depois de novo um bloco de Eteros, e em Origins, o pessoal chutou o pau da Rock e falou, agora é Evergreen. E até agora, Visões do Soro não foi reprintado por uma expansão do T2. Tá todo mundo olhando assim, falando o quê? E é uma coisa que tá todo mundo... Assim que anunciaram Vidência como Evergreen, estavam esperando Visões do Soro. Soltarem Modern Masters e acho como incomum, né? É, como incomum. É. Sacanagem. Uhum. Sacanagem. Rápidos Cast. Aqui é DR. Bom, a próxima mecânica é Transmute. Transmute, eu gosto muito dessa mecânica, que é a... quase todas as mecânicas são do Louco de Ravnica, né? Só pra refrescar a memória dos 3 anos que acabaram de passar. Como essas coisas fizeram parte do mesmo formato padrão, né? Ou tipo 2, ou Standard, eu acho que o pessoal deve ter ficado de saco cheio, né? Porque chega uma hora que enche, né? Tipo, o que a gente tá jogando desde Batalha por Zendikar, vai, é... Não sei, que não teve tanto impacto. The Void. Imagina você ficar mais 2 anos jogando com acesso a cartas do The Void. Nossa, The Void não. Então, enfim, Transmutar é a mecânica de Mir do bloco original de Ravnica. Transmutar significa transmutar custo, significa você paga o custo e descarta essa carta da sua mão. Você pode procurar no seu grimório por uma carta com o mesmo custo de mana convertido dessa carta que com transmute, revelar e colocar na sua mão, e você embaralha seu deck, e você só pode transmutar como feitiço. E essa é uma mecânica fortíssima. Sim. E por ser fortíssima, muito pouco provável que ela volte no Standard. Sim. Então já pode ficar chorando aí. Mas tem a cara de Dimir, né, essa mecânica. É. Não sei porquê, mas tem a cara de Dimir. Sim. Eu acho que é uma mecânica bem interessante, então eu acho bem provável que vote em algum produto suplementar. Mas assim, não é Standard nem tanto, né? Porque realmente é uma mecânica muito forte, porque faz várias cartas se virarem tutores, né? Eles exploraram de um jeito diferente, né? Também, todos isso que nós falamos, eles soltaram poucas cartas delas, né? Mas fizeram coisas que não tinham feito antes no bloco de Ravnica, né? Por exemplo, existia terreno com Transmute. Não. Antes. E o Primo foi lançado em Visão do Futuro. Sim, foi a Academia na Tolaria Oeste, na Tolaria Ocidental. Isso. Tolaria Ocidental é o nome, nossa. Ah, o pessoal abusa pra pegar os pactos. Exato. O ciclo de pactos. Exato. Uhum. E é um tutor que não pode ser anulado, tal, tudo isso, né? Uhum. Bom, teve outras coisas que surgiram também, mas que ganharam nome depois, né, Grilo? Não existia a keyword Lifelink naquela época. Não. Inclusive, as cartas antigonas não funcionam com Lifelink, é um pouquinho diferente, né? Uhum. É mesmo. Que antigamente era trigger e agora é uma habilidade estática. Então, por exemplo, a diferença é assim, se ela está no combate, seu oponente te bate letal e você bloqueia uma criatura lá que tem Lifelink. Aí, dependendo de como tiver as total de vida, se for Lifelink, você sobrevive, porque você toma o dano e ao mesmo tempo ganha vida. Mas se for a versão antiga dessa mecânica, aí você morre antes, porque você toma o dano e tá lá o trigger lá de você ganhar vida, só que você meio que já morreu, sabe? Ok. Uma outra palavra que surgiu depois, mas surgiu só 4 meses depois, foi alcance, né? Alcance. Reach. Só surgiu em 10ª edição, foram 4 meses depois do lançamento de Future Sight, mas tava aí um tipo de habilidade nova, né? Sim, nova, entre aspas, né? Porque essa mecânica existia, eles só meteram um keyword lá pra descomplicar, né? É verdade. Assim como o manto, né? Que como dá, o manto. Dá proteção contra tudo. Descanse em paz, manto. O pessoal mais novo não sabe o que é manto, né? Porque agora a resistência à magia substituiu o manto, então não teremos nenhuma carta nova com manto, porque não faz sentido. É. Você não pode ser alvo de nada, né? Ah, de nada. Do oponente ou suas, né? Mas muitos jogadores tendiam isso errado e davam alguma criatura com manta, eles falam, ah, dane-se, vamos fazer Hexproof aí que aí a pessoa pega certo, né? Verdade. É, só que o nome Hexproof em português ficou meio mal, né? O nome manto em português é fácil, rápido de falar agora. Resistência à magia. Pô, é muito grande. Isso que eles podiam ter chutado o pau do barraco e traduzido literalmente e dizer que a criatura é a prova de bruxaria. Aí o Magic ia ficar mais esquisito, né? Mais do que já é. Bom, Gil, hora de passar para as mecânicas normais, né? Normais, entre aspas. Normais, entre aspas. É, as inéditas, né? Divisão. As inéditas naquela época, né? Então vamos lá. Em ordem alfabética, a primeira é absorver. Absorver. Absorver N. Saiu em uma única carta chamada. É um Fractius. Fractius Limpático. Linfático. Isso. Que é absorver N. É, se uma fonte fosse causar dano a esta criatura, previna N deste dano. Então, por exemplo, Fráticos Linfático diz: todos os Fráticos têm absorver 1. Então, por exemplo, se você, sei lá, dá um piroclasma e o piroclasma só vai dar 1 de dano todos os Fráticos em vez de 2. Essa então, mecânica parece simples de entender a princípio, mas eu imagino que gere um monte de problema de regra. Né? E por isso talvez não tenha saído mais. Porque atua como prevenção de dano, não é? Então é um efeito de substituição. De certa forma. Nossa, então é melhor deixar isso aí guardado mesmo. É, como vai começar a fazer salada, né? Então, o que eu tava pensando assim é em a gente discutir quais são as chances dessas mecânicas voltarem. Futuro, né? Storm então, Scale. nosso Storm Scale, pessoal aqui do Hack dos Cash, né? Então, absorver, você acha que não volta? Eu acho difícil voltar, eu daria 6. Daria 6? É. Eu daria 7 ou 8, inclusive porque o Marcos Oswalter também já falou que absorver seria forte demais. Forte demais? Sim. E também daria complicação, então eu também acho pouco provável que volte a absorver, né? Isso aí. Mais da metade, então, na Storm Scale. Muito bem. Uma nova naquela época, né? Era Toque Mortífero também, Grilo. Olha só. Toque Mortífero. Toque Mortífero naquela época era bem um pouquinho mais raro, né? Pelo menos era mais raro do que Lifelink. Só lembrando que alguns anos, menos de 2 anos antes, a gente tinha cartas com Toque Mortífero, só que não era Toque Mortífero conhecido, como o Imp que tem Dread, né? Que toda vez que causa dano a uma criatura, mata aquela criatura. Só que o Toque Mortífero já veio com um wording perfeito, já substituiu todos os outros, mas mesmo assim não, no Gather ainda está diferente, porque a forma como o Imp mata é diferente de Toque Mortífero, né? Sim, é que nem o mesmo esquema do Lifelink, né? Inclusive, vou te contar uma historinha, MP. Não sei se você sabe, mas você conhece o Martelo de Batalha dos Loxodontes? Sim. Então, originalmente, ele tinha a versão antiga de Lifelink. Que é de Mihodin. Não existia Lifelink. Não existia Lifelink. Aí, quando teve reboot na 10ª edição, eles atualizaram o Oracle para ter Lifelink. E, se não me engano, foi a única carta que teve isso. Uau! Então, deu maior confusão, sabe? Porque é só o Martelo de Batalha de Loxodontes que deu Lifelink. Essa ficou por isso mesmo, sabe? Ué! Então, todas as cartas mais antigas... Então, já falaram, não, é só essa carta aqui mesmo, todas as outras cartas antigas ficam do jeito antigo. Então, por exemplo, o Manto de Tatu continua sendo do jeito antigo. Nossa, Manto de Tatu. Então, Toque Mortífero tá mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tem várias criaturas antigas que tinham essa habilidade de Basilisco aí. Agora nós temos... O Spirit Link também, né? O Spirit Link, ele não foi atualizado? Porque... Eu lembro de baixar Spirit Link na criatura do adversário, inclusive. Sim. E funcionava. Spirit Link existe desde Legends, Spirit 4ª edição, Link, né? Spirit Link ainda tá com a Word antiga. Eu tô vendo no Oracle agora. Ainda tá com Word. Quando a criatura encantada causa dano, você ganha aquela quantidade de vida. Nossa, que bizarro. Cara, mas que agora tem a aura chamada Lifelink que dá Lifelink. Ah, essa sim, Lifelink, ok. Não pode confundir as duas. Só uma dúvida de regra rápida, então. Seu Spirit Link saiu pela última vez em 10ª edição, né? E ele diz assim: quando a criatura encantada causa dano, você ganha um de vida. Tá se referindo ao controlador da criatura. Ou a mim. Deixa eu ver. Tá se referindo ao controlador da aura. Ué, então... Nossa, cara, continua funcionando da mesma forma que antigamente, então. É um removal de uma mana. Sim. Basicamente é um TF isso aqui, porque a criatura não consegue causar dano em mim. Não, consegue, né? Consegue, mas ela não me mata. Isso aqui é válido em Modern também, então, sei lá. Uhum. Nunca vi ninguém usando também, mas... Bem, meio tosquinho, sabe? Joga no Goyf que ele não te dá mais problema. É engraçado, né? Porque você vê aqui, Batalha do Mastodonte, 10ª edição, tá com o Ordin, né? Tá com o Ordin do Lifelink. Então é meio estranho isso. Olha só que bizarro. É bem estranho. E época boa. E época boa, né? Enfim, The Touch foi muito bem-vindo, né? Ele limpou bastante as regras. E agora tá aquela maravilha que acontece se você tem uma criatura atropelada. Sendo bloqueada por uma criatura com indestrutível. Nossa, cara. Pra explicar isso. E agora você tem o Hearthstone copiando o Death Touch também, copiando o Lifelink, beleza. Ah, não, isso tem de sempre, né? Eles só estão dando tratamento feature site de finalmente dar um nome pras mecânicas. Apesar de que no Hearthstone, se não me engano, eles também consertaram como o Lifesteal funciona, né? Eles fizeram alguma mudança aí que funciona como se fosse Lifelink mesmo. Ah, tá, boa, boa. Uhum. Agora a próxima deu problema. Essa mecânica deu ruim. Mas, cara, essa mecânica eu jurava que já tinha saído antes. Eu tinha esquecido que tinha saído pela primeira vez em Visão do Futuro, que é Delve ou Esquadrinhar. Isso. É uma mecânica que diz assim: você pode remover cartas do seu cemitério, e para cada carta que você remove, você reduz em um o custo daquela mágica, né? Não. Ao castá-lo. Não exatamente. Cada carta que você exila do seu cemitério paga por um do custo da mágica. Não isso. É exatamente a mesma coisa que reduzir o custo. Isso. Deixei pior ainda. Mas até essa mecânica veio em um demônio que jogou bastante, né? No Tomb Stalker. Mas também veio em duas cartas. Foram três cartas em Future Sight com Esquadrinhar. Foi o... Logic Knot, né? Que é duas a 2x. Anula magical a menos que o contador pague X, em Esquadrinhar, né? Então você pode, ao invés de ter que pagar fisicamente a mana, você pode exilar a carta do cemitério. Tem gente que usa esse deck budget de Modern. Tem gente que... Essa é uma carta que joga no Duo Commander. Ah, é? Que boa parte do tempo acaba sendo um segundo Counterspell, né? É mesmo. E tem um outro que é menos conhecido, que é o Death Rattle, ou Crotalus Mortífero. Eita, pô, que é isso? E é 5 e uma preta... Esquadrinhar, destrói criatura algo que não seja verde, por alguma razão que não pode ser verde, e ela não pode ser regenerada. E pronto, jogou muito mais no limitado, né? Uhum. Depois. Oi. Depois teve o Talho em Curse of Tarkir. Isso. É. Aí todo mundo vai se lembrar, né? Do Treasure Cruise e do. Dig Through Time. Isso, Dig Through Time, que foram banidas, restritas, em todos os formatos. Foram banidas em tudo. Banidas em tudo. Incrível, consegui. Em tudo, deixa eu ver. Banidas em tudo, acho que só não foi banido no Standard. Porque até o jogo foi banido no Modern, no Legacy, no Pauper e no Dual Commander. E estranho, esse é o caso da mecânica que, diferente de Storm, não é complicada. Ela é overpowered, né? Porque fizeram cartas overpowered com ela, mas ela não é complicada de entender. É uma mecânica de, na prática, redução de custo, né? Você casta mais fácil as coisas, mas não é nada super complicado. Mas enfim, fizeram cartas muito fortes e eu... Grilo, assim, sem olhar a lista lá a lista do Mago, qual a chance que você acha de ver Delve de volta? Baixíssimas. Aposto que tá tá nota 10 no Storm Scale, viu? Ah, eu diria 8. Não colocaria tão alto assim, não. Talvez não, ela volte, se eles acharem que... Tá. É 8? Eu não tô olhando. Eu diria que ele pode voltar se eles encontrarem um formato em que eles acham que eles vão conseguir fazer cartas certas pra isso. Porque teve cartas problema em Cans, mas teve cartas justas, boas até. É, os gibões lá, o macaquinho, acho que joga Pauper, inclusive. Isso. É, pô, talvez tenha o tratamento de algumas mecânicas, tipo Chroma, essas coisas, que eles, talvez no futuro eles façam uma versão consertada de Delve, né? Que é uma coisa que às vezes eles fazem. Sim, é possível. Agora, a próxima saiu, muita gente acha que é pela primeira vez no Jace Domain Sculptor, mas não. O Jace Domain Sculptor ganhou o nome de uma habilidade que veio antes dele, né, aqui em Visão do Futuro, que foi Fate Seal. Uhum. Como que é em português o nome desse negócio? Fate Seal é boa pergunta, deixa eu ver. Saíram duas cartas. Predestinar. Nossa, nomezinho feio. Você já viu um filme chamado Predestination? Não, nunca ouvi falar. É um daqueles filmes de viagem temporal que dá nó na cabeça. É bizarro. E muito bom. Muito bom. Bom, Predestinar só saiu em duas cartas de Future Sight. Na verdade, só saiu em duas cartas ponto. E por que sempre os fractios, hein? Sempre os fractios, né? Sempre os fractios, velho. Que é o Fractios Mesmérico e o Espira Mitológico, que no comecinho do Commander, que quando a regra de quando o Commander saía do campo de batalha era outra, ele jogava direto no Commander. É. Mas vamos ler certinho o que faz, então. O que faz Fate Seal 1, por exemplo? Fate Seal N, você olha as N cartas do topo do Grimório do seu oponente, você pode colocar qualquer número delas no fundo do Grimório dele e o resto do topo em qualquer ordem. Então é meio que um vidência ao contrário. Ok, vidência no seu oponente. Ok. É. E é claro que o trigger disso acontece ou quando o bicho morre, ou quando o bicho entra em jogo, ou enfim, você pode brincar do jeito que você quiser com isso, né? Guilherme, então, qual a chance que você acha disso aí voltar? Ah, eu acho que é quase nula, viu? Eu acho que se controlar seu próprio topo já é forte, imagina controlar o topo do seu oponente. Cara, eu diria o seguinte, ó, a gente vê o deck de lanterna, né? Uhum. O deck de lanterna te permite meio que controlar o topo do oponente, mas de forma regular. Se você puder fazer cartas que você usa uma vez, ou dá um Fate Seal 3 e depois fica quieto, não faz todo santo turno, né? Pode ser uma mecânica divertida. Né? Pode gerar risadas, pode divertir pra quem não, faz. Não, desculpa, MPO. Não, se Fate Seal voltar, vai ser uma mecânica que o pessoal não vai gostar. Mas, ó, quantas vezes você já tomou um Fate Seal do Jace? E aí ele jogou pro fundo, e aí no topo tinha a mesma carta, tinha uma coisa melhor. Pô, legal isso. Né? Gera uma tensão. Eu já tomei Jace e eu tenho que dizer, é também uma sensação meio ruim quando ele deixa a carta no topo. Só aí que vai vir uma carta bosta. É horrível isso. Verdade. Ah, cara, olha, eu vou chutar aqui 4, vai. Ah, eu chutaria 6 ou 7, viu? Olha, acho que o Mario não tem uma nota oficial ainda, pelo menos eu não tô vendo aqui. Okay. Não, mas eu acho pouco provável. Ok. Tá escrito aqui na página do Fate Seal, que é considerado muito unfun. Ah. E tem que considerar, não é uma mecânica muito divertida, não. Ah. Mais alguma coisa sobre Fate Seal? Eu te cortei aí quando você ia falar alguma coisa. Não, nada, não. Tá, a próxima então é Fortificar. Ó, nome bonito, hein? Incrível que não tenha sido. Fortificar. Um nome incrível que não tenha sido usado antes. Fortificação é o subtipo. Vamos lá. Só tem uma carta com isso, então. Só tem uma carta, que é Guarnição de Aço Negro. Fortificação, resumidamente, é um equipamento para terrenos. Uau! Mas peraí, terrenos não são criaturas, então por que diabos você vai anexar um equipamento a um terreno? Não, mas não é um equipamento, é uma fortificação. Então, para dar um exemplo aqui, a única carta com fortificação é a Guarnição de Aço Negro. Ela diz, terreno fortificado é indestrutível, toda vez que o terreno fortificado for virado, a criatura recebe mais um até o final do turno. Ah, aí, fortificar 3. Aí, anexa terreno, blá, blá, blá. Dá uma habilidade, então, pro terreno, né? Não é que transforme ele em criatura. Ok. É. Ah, não, mas o nome não é muito, sei lá. É esquisito, eu pensei que fortificar assim deveria ser algo que pumpa uma criatura direto e não simplesmente mexe com o terreno, né? Sei lá. Eu acho que é uma mecânica que a gente não vai ver tão cedo. Não por ser forte, mas é porque por ter um espaço de design muito limitado. Também acho. É bem difícil. Okay. Bem difícil, porque você não tem muito o que fazer. Que sim, equipamentos são uma coisa, são uma evolução natural, né? Você tem uma criatura e agora ela tá armada, sabe? Então tem bastante desenvolvimento no combate e tal, mas fortificação é muito mais complicado, né? Então, quanto custaria uma fortificação que faz seu terreno gerar uma mana a mais? Ah, sim, seguindo o padrão de auras, e considerando que uma fortificação funciona com um equipamento que, se de algum jeito o terreno sair ou fortificação não sai, eu diria que, provavelmente, assim, um conjunto de baixar a fortificação e equipar, provavelmente sairia 4 manas, porque provavelmente seriam todas incolores. Concordo, 2 e 2. É. Concordo. E então a chance de voltar também, eu acho alta, mas não tão alta. Quem sabe a gente tem um set aí com tema de terreno e tal. Talvez eles façam de novo uma versão um pouquinho mais desenvolvida de fortificar, né? Talvez de fazer isso. Se bem que tem tanta coisa divertida pra você fazer com criatura e coisas assim, que os terrenos podem ser interessantes neles mesmos. Você não precisa lançar cartas que vão equipar um terreno pra fazer ele fazer alguma coisa interessante. Você coloca um defeito no terreno, ou ele entra em jogo virado, ou ele não adiciona mana, alguma coisa assim. E aí deixa ele fazer um negócio interessante que a fortificação faria, né? Ou cria um encantamento. E pô, faz o encantamento de terreno dar algo interessante pra ele. Então, pensando bem, cara, eu jogo um 8 aí na escala. 8? Então, 8 é bem pouco provável que vai sair repente, né? 8 é bem pouco provável, né? É, bom, eu também acho. É bem pouco provável, mas pelo espaço de design mesmo. Ok. Ô, Grilo, agora, próxima mecânica, boto fé. Ah, eu vou precisar que você explique, então. Próxima mecânica eu acho que é apenas uma questão de tempo, que é Frenzy, visto apenas em... Fractius frenético. Mais um Fractius aí. Tinha que ser Fractius, né? Sempre tinha que ser frenético. Sempre Fractius. Então, Frenzy N é... Toda vez que essa criatura atacar e não for bloqueada, ela ganha mais N mais 0 até o final do turno. Ô Grilo, se então, eu tiver não. dois Fractius frenéticos em jogo e ataco com os dois, o que acontece? Aí vai ter dois triggers de Frenzy 1, eles vão ganhar mais 2, mais 0. Cada um? Cada um. Pra cada trigger ou ao todo? Não, ao todo. Ah, tá. Ganha mais 1, mais 0 pra cada trigger. Tá bom. Valeu. E então, essa mecânica aí eu acho que é só uma questão de tempo até aparecer, porque é uma mecânica bem simples, né? Bem limpa. Lembra muito Battlecry do bloco de Scars. É mesmo. E eu não vejo razão pra não aparecer assim propriamente. Dá pra dizer que afligir é meio que o contrário disso. Não é que a criatura fica mais forte, mas faz alguma coisa quando ela é bloqueada, né? Sim, é de certa forma parecida, né? Então se dá pra ter um efeito quando a criatura é bloqueada, por que não dá pra ter um efeito quando ela não é bloqueada, né? Deixa o combate mais interessante. Então, assim, eu acho que é uma mecânica que pode muito bem voltar. Ok, eu daria isso pra isso aqui nota 3. É, nota 3 também. É tá com cara. A próxima saiu em ciclo de o quê? 5 cartas? Uma de cada cor? 5. Ah, exatamente. E é a mecânica lendária da edição, cara. Porque só saiu em lendas e tem tudo a ver com lenda. Aparece lenda no nome. Que é Grandeur ou Grandeza, é isso? Deixa eu ver o nome em português aqui. Tarox. Grandeza. Isso aí. Você pode ter grandeza numa criatura, uma mano 1, né? Teoricamente, é. Né? É. Grandeza diz assim, descarte outro card com este nome e acontece alguma coisa. É isso. É, só tem lendas, porque tem tudo a ver, é uma forma de você poder jogar com 4 lendas no seu deck e não pagar o preço, né, da regra de lenda. Então acho que é muito bem jogado nessas cartas. E a criatura que ficou mais famosa com essa mecânica foi a lenda preta, né? É, o Korlash. Korlash, isso. Que você descarta outro Korlash pra procurar 2 pântanos e colocar em campo virados. E ele cresce porque ele tem poder de resistência igual ao número de pântanos. Hein? Sim, justamente. Eu gosto bastante dessa mecânica. Realmente, como você falou, uma mecânica que mitiga o drawback de ser lendário. E, assim, eu não acho que vai ser... assim, são efeitos fortes, mas não acho que vão ser assim efeitos tão quebrados. E a única coisa limitante dessa mecânica é, de novo, que tem um design bem limitado, né? Então acho que se algum dia voltar, vai ser assim num ciclo pequeno de cartas. Vai ser tipo que nem Future Sight mesmo, vai ser tipo meia dúzia de cartas no máximo, sabe? Ok, eu tenho que perguntar isso. Qual a chance disso voltar em Commander? veja bem. Inevitavelmente, quando eles fizeram uma mecânica que você pode ter dois do mesmo deck. Vamos inventar o Commander de duas cartas, de três cartas. Ah, poderia ser descarte outra carta lendária, alguma coisa assim. Mas enfim, pode ser. Eu divago, já foi grandeza, então poucas cartas, mas até que fez sucesso. O Grilo, chance de voltar à grandeza? Tá, como falei, acho que tem uma chance média, diria nota 6, 7. Que o problema é que o design é bem limitado, né? Eu jogaria nota 7 também, por causa do design, de fato. De fato é limitado. Não precisa ser em lendas, né? Mas fica bem melhor usando em lendas. E a próxima, Grilo? Gravestorm. Oh, beleza. Tá nóis. Gravestorm. Então, ou em português, que é Rajada Tumular. Rajada Tumular, olha que nome. Isso então, é nome de carta, não nome de mecânica, né? Bom, é pra refrescar a memória das pessoas. Pra quem não sabe o que é rajada, rajada é uma mecânica quebrada. Que funciona assim, você copia uma mágica com rajada, quando você conjura ela, você copia para cada outra mágica que você fez nesse turno. E, inclusive, é uma mecânica que joga bastante, tem decks staple no Legacy, no Modern, e quando tinha no Standard, também jogava Standard. É uma mecânica. Eu tava lá no GP, chamei a atenção do Felipe para uma carta Fluster Storm, né? Que é uma carta Hoser de Storm no Legacy no Vintage. É uma normal, que é de Commander original, tava R$230. Sim, só. Porque teve pouquíssimos reprints, se não me engano, só saiu no Commander original e como promo de juiz. E eu não lembro se tem mais algum reprint. E a gente sabe que nunca vai ser relançado numa edição comum, tipo 2, né? Então. Sim, isso aí é Vintage Masters, mas Vintage Masters é só online. No Magic Online, né? Então, pois é, Fluster Storm é uma carta super importante pro sideboard do Legacy e teve quase nenhum reprint, né? Agora, fechado parênteses aqui, Grave Storm lembra Storm. Sim, Rajada Tumular. Então, funciona que nem Storm, só que ao invés de você copiar para cada mágica que você fez, você copia para cada permanente colocado em um cemitério neste turno. Então, a única carta com essa mecânica se chama Martírio Amargo, que é 12 de uma preta por um feitiço. E diz, procure por um card no grimório do jogador alvo e remova de jogo, ou exile aquela carta, e depois o jogador embaralha seu próprio grimório. Então, é uma carta que não veio a jogo em lugar nenhum, além de combos com a Charum no Commander. E, assim, com certeza, fazer um setup para Rajada Tumular é bem mais difícil do que para fazer um setup com Storm, um Storm tradicional. Ainda assim, é uma mecânica que, se trazer de volta, alguém vai conseguir quebrar com certeza. Também acho. Então, eu não ponho minha mão no fogo para isso, eu diria que nunca vai vir reprint e que descanse em paz junto com a Rajada original. Eu acho que é nota 10. Nota 10. Também. Sem condições. Também. Eu vou pegar a próxima porque é muito fácil, é Lifelink. Lifelink. A gente já falou de Lifelink, né? Já, só lembrando que foi nessa edição em Visão do Futuro que nós vimos o primeiro print de Daybreak Coronet, né? Ou Auréola Matutina. Verdade. Que é um baita de uma aura, né? Por duas manas, tem mais 6, mais 3, Vigilância, Iniciativa e Lifelink, claro. E por isso é que o texto do Lifelink na Daybreak Coronet original está explicado. Porque a mecânica debutou aqui, né? Em Visão do Futuro. Mas vamos lá, a próxima eu também faço então, que é Poisonous. Poisonous ou Venenoso. Né? Na verdade, o nome da mecânica em português é Veneno. É Veneno e um número. Né? Veneno 1, no caso, de novo, um Fractus. Né? Um Fractus, sempre um Fractus. Fractus virulento. E esse Fractus, inclusive, fez parte do combo Vintage, que usava Flash, enfim. O Venenoso diz o seguinte: toda vez que esta criatura causa dano de combate a um jogador, aquele jogador recebe um marcador de veneno. É isso. Esse foi o Veneno 1, né? Que também tem outra carta que é uma aura, que se chama Iniciação Culto da Serpente, que a criatura encantada ganha veneno 3. Ah, isso. Na verdade, aqui eles só deram um nome por uma mecânica que existia. Só que as criaturas antigas, assim, às vezes tinham dois ou três de ataque, mas tinham colocavam um marcador de veneno, né? Eu não chamaria de mecânica que existia, porque era tipo duas ou três criaturas que tinham uma mecânica de veneno. Era tipo uma cobrinha, era sempre cobra. Tinha escorpião. Duas cartas antigas, sabe? Verdade. Aí também tinha aquela carta de, acho que, Homelands, que é sanguessugas, né? Que você tira todos os mercados de veneno pra caramba, você perdeu de vida. Carta ruimzona. Aí, uma trivia aqui, se você joga o Chandalar, aquele jogo antigo, tem cartas de veneno nele. E o jogo marca os marcadores de veneno, sim. Que beleza. E o que você acha, MP? Você acha que veneno vai voltar? Não dessa maneira, cara. Vai voltar com um infect, né? Então, mas assim não. Bom, eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, não sei quanto a você, mas eu odeio infect. Eu odeio infect com uma paixão. E assim, a diferença entre veneno e infect, além de que veneno dá marcador -1/-1, é que veneno você não pode socar a criatura de Giant Growth e matar o oponente, né? O veneno sempre vai ser o mesmo valor, independente de quanto... Do ataque da criatura. Mas eu acho que eles vão fugir desse tipo de coisa exatamente por causa disso, assim. Gera uma confusão e coloca um outro nível de uma outra camada, né, de interpretação do jogo. Porque a criatura tem um ataque, mas o nível de veneno é outro. É verdade, tem esse ponto também. Eu tava pensando nisso agora, que aí, por exemplo, o Cacos te dá dano, aí você vai ter que marcar um de dano e depois um de veneno também. Isso. Tem esse ponto também. Isso, o Infect é mais intuitivo pra entender. Por mim, podia enterrar veneno pra sempre, marcador de veneno pra sempre, nunca mais ver, porque eu odeio Infect. Eu não vou com a cara de Infect. Eu não sei se vai acontecer, mas. Rápidos Cast. Aqui é DR. Olha aí, as duas próximas são bem conhecidas e nós já falamos também, né? Tá, então, alcance e manto, né? Acho que a gente não precisa ficar... Só por curiosidade, eu tô olhando o Cagnot aqui, ele tem o textinho explicando o que é manto, né? Uhum. Então, na época como debutou aqui, né? Então eles precisavam colocar isso aqui. Mas a próxima mesmo é troca de aura. Troca de aura. Impressão, esse é o nome da mecânica mesmo, Aura Swap. Aura Swap, que só tem uma carta chamada Asas Arcanas. Isso. Que é uma aura que encanta a criatura, uma e uma azul. A criatura encantada tem voar. E tem Aura Swap, duas e uma azul. O que significa isso? Você paga duas e uma azul e você troca esta aura por outra aura na sua mão. Olha, não tem limitação de quando você pode fazer isso, hein? É, não tem edição, então... Você pode simplesmente colocar a maior aura possível, que é aquela aura de Ascensão dos Eldrazi. Que a criatura que paga +8/+8 e aniquila 2. Verdade. Eldrazi Conscription, né? Isso. Cara, mas a forma como essa mecânica tá feita, ela tá overpowered. Acho que tá overpowered mesmo. Tá. Eu não acho que vai voltar, porque isso daria um problema que ia restringir muito... o design de auras no futuro, sabe? Ah, sim. Porque sim. Eles iam falar, a gente pode fazer essa aura super legal e tal, mas chega, não, a gente não pode deixar ela muito OP porque tem aura swap e se a aura swap pode deixar a carta roubada, sabe? Sim, verdade. E eu acho que essa mecânica não tem tanto benefício, sabe? É tipo, é uma mecânica que só serviria para ser abusada mesmo. Se você pudesse trocar a criatura que está sendo encantada, em vez de trocar com outro encantamento da tua mão, aí, né, tudo bem. Seria uma coisa boa, até porque tira um pouquinho do defeito de ser uma aura, mas fora isso. Do jeito Aí, do jeito que tá, eu acho pouco provável. Também acho. Eu até daria 10, cara. Acho que não volta, não. Também, dá 9 ou 10. Isso aí. Muito jeito. A próxima, colocamos aqui Transfigure, mas Transfigure já existia, né? Não. Você está pensando em transmutar, isso é transfigurar. Ah, é verdade. Transfigurar é uma mecânica baseada em transmutar. Nossa. E só saiu em Escabucha Carne. Transfigurar significa transfigurar custo. Então, significa pague o custo, sacrifica essa criatura, procure seu Grimório para uma criatura com o mesmo custo de mana convertido, e coloque em jogo. Depois de embaralhar seu Grimório, só transfigure como feitiço. Então, por exemplo, no caso do Escabuja Carne, que é a única carta com essa mecânica, ele é duas pretas, e você pode transfigurar para procurar no seu deck outra criatura com custo de mana curtido 4 e colocar em campo. Então, e aí, o que você acha, MT? Cara, isso aqui coloca em campo, né? Se fosse como como é que é o nome da outra mesmo? Transmute, né? Transmutar. Que você descarta e depois pega uma e põe na mão, eu acho que seria mais justo, porque você colocar em campo mesmo como um feitiço pode dar muito problema. É, bom, aqui tem o drawback que você tem que estar com a criatura em campo para poder transfigurar. Ah, sim, entendeu? Sim. E eu, na verdade, eu não acho que seria uma mecânica tão roubada assim justamente por causa disso, porque você tem que gastar um turno fazendo a criatura e depois provavelmente vai acabar gastando outro turno sacrificando ela. Assim, é uma mecânica menos roubada que transmutar, mas eu acho que ainda tem espaço para abuso, né? Que é tem super fácil. Tem mesmo. É, a facilidade depende das cartas que eles lançarem com isso, né? Mas se eles lançarem, claro que vão tentar lançar algumas cartas mais arrojadas. Baseado nisso, Gil, eu acho que, sei, nota 6? Acho que 7. É, um pouquinho mais difícil. Uma nota então. Agora. Então tem que ter as condições certinhas pra você voltar, senão já era. Ah, e a próxima, hein? Olha só, estreou só aqui, só que não existia carta aqui. A gente tá falando de tribal. Tribal. Não, existia carta sim, existia uma. Uma carta tribal aqui? Sim. Ou uma carta que é uma carta chamada tribal. Não, uma carta tribal mesmo, chamada Prisioneiro do Silêncio. Ah. Encantamento tribal, Aura Rebelde. Ah, é mesmo! Nossa, é um pacifismo, né? É um pacifismo. Porque você pode tutorar com as criaturas que tutoram Rebelde. É, Rebelde busca bastante coisa. Nossa, cara, é mesmo. Mas além disso, tem uma outra cartinha que menciona Tribal, né? Mas a gente fala dela depois. Uhum. Então, pessoal que não manja, é Tribal. Tribal é um tipo de carta, muitas pessoas confundem com super tipo. Isso. Que, assim, foi meio que introduzida aqui, mas introduzida de fato em Lorin. Então, Tribal funciona assim. Por que Tribal existe? Porque, por causa do jeito que as regras funcionavam na época, você não pode ter tipo de criatura em uma carta que não seja criatura. Então, por exemplo, você não pode ter um feitiço que seja um Goblin. Yeah. Então, eles inventaram o tipo Tribal, que é um tipo de carta que aceita tipo de criatura. Então, agora você pode ter um feitiço do tipo Goblin, se ele for tribal também. Então é um feitiço tribal do tipo Goblin. Então foi feito pra brincar com as mecânicas tribais de Lorin, né? Então, por exemplo, eu acho que o exemplo mais clássico é você tem um Goblin que tortura Goblins, você pode torturar Tarfire, que é um choque que tem o subtipo Goblin. É verdade, cara. É verdade. O que aconteceu com o Tribal depois de alguns anos, Grilo? Então, apareceu de novo em... apareceu de novo em Ascensão dos Eldrazi, em algumas mágicas de Eldrazi, né? Always Dust, né? A mais famosa. Always Dust, Aí, pelo que eu li nos artigos do Mario, eles chegaram e falaram assim, pô, a gente não... do que adianta a gente ter colocado o Tribal se a gente não fez pra nada, né? Não... Apesar de ter terem brincado bastante em Lorin, eles não fizeram mais nada com o Tribal, né? No geral, no grande esquema das coisas, o Tribal é só uma mecânica que confundia as pessoas, né? Então eles decidiram descontinuar Tribal porque o esforço não estava valendo o que a gente estava recebendo com a mecânica Tribal, né? Então, Eu pensava que a essa altura do Magic, o Magic já tinha 15 anos, né? E mais de 15? Não, bem mais, o que? Quase 20 anos aí. 93 para 2000. Não, 15 anos, né? Eu pensei que a essa altura, na hora de introduzir um novo tipo de carta, né? A gente não está falando de subtipo, a gente está falando de tipo, né? Além de criatura, encantamento e artefato, eu pensei que eles teriam certeza absoluta de que ia contribuir para o bem do jogo, né? E conseguiram errar, né? Não sei, deve ter passado nos testes internos e ninguém deve ter previsto a dificuldade de compreensão dos jogadores e, enfim, as outras dificuldades que surgiram. O que me impressiona, cara. Impressiona bastante, porque a gente tá falando de uma mudança enorme no Magic, né? E retira, mas aí vem a notícia boa também. Quando eles decidiram parar com isso, mostrou que eles estavam ficando né, muito profissionais já. Uhum. Eles voltaram atrás muito bem, não insistiram no erro, o que é muito bom. Tanto que a gente vê até hoje, né, a empresa tomando decisões, voltando atrás, né, banimentos, ciclos e tal. O que é muito bom, eles estão ativamente escutando as reclamações e os feedbacks, né, e tentando melhorar o jogo e melhorando a experiência. Às vezes não é nem que o jogo está ficando melhor, mas a experiência do jogador está ficando melhor, né? Eles estão ampliando o espectro aí dos consumidores, né? Deixando o jogo mais simples, mais dinâmico, o que é bom. É sempre bom, né? Então, Tribal, eu não acho impossível que volte, talvez, mas tem que ser aquele ambiente que realmente justifique Tribal, né? Isso aí. Bom, a última mecânica aqui que tem listada é reciclar. Mas reciclar já falou. Reciclar, tipo reciclar. Então, por exemplo, ele cita aqui que nós, eles já tinham uma coisa mais ou menos assim em Flagelo, né? Que era o reciclar terrenos básicos, né? Plane Cycling, Swamp Cycling, que ao invés de você reciclava, só que ao invés de comprar uma casa, você capturava um terreno básico e colocava na mão. Mas eles decidiram mexer um pouquinho mais, que em vez de terreno básico, tinha tipo de criatura reciclada. Tipo de criatura. E que claro criatura? Fractious, claro. Tinha que ser Fractious. Mas também tem o que torturava... Mago. Magos. Eu acho que ainda vão fazer Jace Cycling também. Jace Cycling, não duvido. Gideon Cycling. O exemplo aqui é o Fractious Migrante, né? Que ele tem Sliver Cycling, então você paga 3, descarta ele e procura por um outro Fractious e põe na mão. Interessante. Interessante o uso de Cycling. Nós vimos Cycling voltar agora, mas não teve isso, né? Não teve. Foi só o Cycling tradicional com algumas sinergias de descarte em algumas cartas, né? Mas assim, foi o Cycling tradicional mesmo. E olha, o Cycling tradicional é forte. Né? Sozinho já é forte. Então não precisa desses temperos adicionais, não. Você pode incrementar a dificuldade do set em outras mecânicas, em outras coisas. Não precisa carregar tanto o Cycling de mais funções. Acho que só o Cycling normal, o Cycling de terreno básico já tá bom pro cargo de Cycling, né? Não acho que tem necessidade disso. Acho que se eles tentarem introduzir essa mecânica, ou vai acabar muito forte ou vai acabar muito fraco. Eu só consigo pensar nesses dois jeitos. Eu também. Estou satisfeito com o Cycling como está. Muito bem. Todos estamos. Grilo, tem mais coisa então estranha para falar aqui. Tem mais coisa, claro. Essas foram as mecânicas com nome, né? Aliás, também faltou uma que por alguma razão não apareceu aqui. Que foi... Montador montando aparelho. E finalmente teremos em... Aê, voltou! Parabéns você que estava guardando tantos Steam Flogger Boss aí. Vai vender tudo. É engraçado, né? Porque quando anunciaram o Kaladesh, subiu o preço, porque como é um plano meio steampunk, a expectativa é que essa mecânica finalmente ia ser introduzida, né? Então, pra quem não sabe, Capitão, vá pro flagelador. 3 uma vermelha por um montador Goblin 3-3, e o texto dele diz: outras criaturas do tipo montador que você controla recebem +1/+0, tem ímpeto. Se o montador que você controla montava um aparelho, em vez disso ele montará 2 aparelhos. Você abriu isso em booster, Guido? Abri em booster. Eu fecho um booster de feature site, vai que eu abro um goi, enfim. O que eu abro? Martelo e o pino, apertem a porca, o que estamos montando a ninguém importa. Eita, mas... Então, pra quem não sabe o que a gente tá falando, ele tá se perguntando, nossa, como assim montar aparelho? Então, nós também não sabemos como se monta um aparelho. Ninguém Essa sabe. Aqui é a piada. E assim, na verdade o Mark Verzotter falou que eles nunca iam fazer nada que montava aparelhos e que era só uma carta piada. Então, mas parabéns a você que abriu no lugar de uma carta rara, uma piada. Parabéns. Piada. Então, o pessoal ficou... Mas, tipo, foi uma piada tão, que foi tão longe que tava todo mundo sempre pro Marco Rodato falando, não, dá um jeito de descobrir como é que faz, dá um jeito de descobrir como é que faz. Ele falou que finalmente descobriu e que vai aparecer em Unstable, que necessariamente vai ter que ser uma carta piada, né? Pelo que eu ouvi... É, como o Steve Flogger Boss é uma carta de borda preta, né? Que as Unsets costumam ser de borda, sim, prateada, então você não pode jogar. Então, ao invés de vir no lugar da rara ou coisa assim, vai vir no lugar do terreno básico. Ou alguma coisa assim, ou no lugar da foil. Foi isso que eu entendi. É, o que está confirmado é que ele e os terrenos básicos serão as únicas cartas com borda preta. É. Stable. É, foi isso que eu entendi. Ai, ai, curioso isso. E, bom, já falamos então de todas as mecânicas com certeza. Essa aqui não tem nem explicação, né? É meio bizarro, assim. Uhum. Tudo bem. E agora? E agora? Não, agora não acabou ainda, não. Vamos começar falando do ciclo de Dual Lands que teve em Future Sight. Ah, legal. Porque podem virar ciclos de Dual Lands, podem virar 5 ciclos, né? Teve inclusive um deles já virou. Sim, ele nessa edição foi lançado um ciclo de 5 terrenos raros, cada um de cores aliadas, né? E cada um diferente do outro, né? Toda edição grande normalmente sai ciclos assim, né? Mas essa aqui cada um era diferente do outro. Então a gente fica aí pesquisando, né? Tentando saber quando que vai voltar, porque todos eram muito interessantes, alguns mais do que outros, né? E alguns jogam até hoje. Uhum. O que foi relançado, que você falou, Grilo, foi o Graven Cairns. Foi o Graven Cairns. O Cairns Esculpido, que é a Filter Land preta e vermelha. Isso. Então, todos os Filter Lands voltaram no bloco de Shadowmoor, que é a mecânica que é: vire adiciona uma coloração reserva de mana e pague uma híbrida entre duas cores, vire adiciona duas de uma cor, uma de uma cor e outra de outra cor, ou duas da outra cor. Então, por exemplo, o Cairns Esculpido é: pague uma híbrida preta e vermelha e vira para adicionar duas pretas, duas vermelhas ou uma preta e uma vermelha. Isso. Então, isso aí virou um ciclo inteiro. E tá precisando muito de um reprint. Já? Como já? Só saiu em expedições de reprint isso aí. Ah, é verdade. Não saiu em Modern Masters, não? Não. Ah, é. Tá precisando, então. Porque já tá meio... tá com um precinho carinho, né? E é legal de ver que os outros desse ciclo, alguns, né, dos outros, são muito caros hoje. Porque caríssimos. Os ciclos não foram completados, né? Então só tem esse print, um ou outro tem de From the Vault. Por exemplo, Grove of Burning Willows, né? O Bosque do Salgueiro, os Ignis. O Bosque do Salgueiro é o único que tem From the Vault. É o único que tem, Que é o staple, belíssimo staple do Legacy. Que é a Gainland, que é a Pinland Reverso. Então, gostei do nome. Em color, Gainland. Gainland. Vira adicionando em color, ou vira adicionando uma vermelha ou uma verde, e cada oponente ganha um de vida. É. Então, o combo é jogar isso com Punishing Fire, que é uma carta que dá 2 de dano. Isso. E se o oponente ganhar vida, você pode pagar uma vermelha para devolver do cemitério para sua mão. Parece mais forte fazer o oponente ganhar vida do que te dar um ponto de dano. Sim, com certeza. É. Me parece mais forte. Agora, muito mais forte. A que tá mais cara mesmo, né? Vai chegar em $100 se não ganhar um reprint logo. É Horizon Canopy, ou Copas do Horizonte. Copas do Horizonte. O preço não para de subir. Eu tô feliz que eu comprei a minha R$20. Uau! Olha só, um Penland normal, ele te dá dano. Então, se você tiver algum efeito que previne dano, você não toma esse dano. Além disso, um Penland normal adiciona mana incolor, né, que passou a ser mais relevante com os Eldrazi. A Horizon Canopy, ela tepa, você tem que pagar um de vida. Olha o texto como muda já. E você adiciona G ou W, né, verde ou branca. E também tem uma habilidade que aí paga a carta, né, que você paga uma de qualquer cor, vira, sacrifica o terreno e compra uma carta. É muito forte. É, muito forte, né? Então, eu não acho que eles vão fazer o ciclo inteiro com isso, porque é uma mecânica forte demais, sabe? Talvez seja aquela... eles façam uma versão consertada, tipo, sei lá, tendo que pagar mais mana pra poder comprar carta, coisa assim, mas... Nossa, cara, um terreno que já era azul com isso aí fica absurdo. Né? É bizarro. Mas, eles vão ter que fazer alguma coisa pra relançar isso, porque isso aqui tá muito caro. tal, caríssimo. Só saiu em... Só teve reprint nas expedições, né? Mas fora isso, nenhum reprint. É. Agora, falando em azul, olha só, um dos terrenos que tem azul aqui, Nimbus Maze. Nimbus Maze. Aí agora a gente já tá chegando nas cartas baratas do ciclo, né? Então, Nimbus Maze é vira adiciona uma incolor, vira adiciona uma branca, só tive essa habilidade de se controlar uma ilha, vira adiciona uma azul, só tive essa habilidade se você controlar um planície. É uma pegada diferente dos lands de MX, né? Aqueles check lands, né? Eu diria que é uma coisa nessas linhas mesmo. Quer dizer, você não vai conseguir adicionar mana colorida no turno 1. Não. Não tem como, né? Mas nos outros turnos aí depende do que você já tem. Então... Eu acho que essa é uma carta mais razoável, talvez... Sim. Talvez de repente algum dia, né? Ainda mais que a Wizards agora já tá entrando no hábito de fazer dual land com um tipo de terreno básico, né? Ah, é mesmo? Pode ser que ela veja então um reprint logo, hein? Uhum, pode ser que ele veja reprint, não acho que seja nada roubado. Então. Não, também não. Isso aí. O Rio de Lágrimas, né? Rio de Lágrimas é a última, é azul e preta, né? Uhum. Uma curiosidade, né? Todos esses cinco terrenos vieram com um frame novo. Uhum. Né? O frame do futuro, que nunca vai ser relançado, mas o Grilo fala disso depois. O Rio de Lágrimas, ele adiciona mano azul. Tá. É o estado padrão dele. Só que se você jogou uma land esse turno, ele adiciona mana preta. Uhum. Então quem nunca tava jogando cubo, falou, eu vou virar essa azul e fazer isso e tal, tal, tal. Aí baixa um terreno e depois decide fazer a mágica. Aí quando você viu, teu rio de lágrimas tá chegando preto. Que coisa, né? Então, bom, não tenho toda certeza quanto a esse, porque é um... Eu acho que pode ser um terreno que causa muita confusão no durante o jogo, né? Esse é. Então eu não acho que tem tanta chance assim de ter um ciclo inteiro disso. Também. Foi o mais razoável, né? O power level dele tá bem mais baixo do que os outros. Eu diria que a chance de relançar também é bem baixa. Mas, Guilherme, fala pra gente desse frame, então, hein? Ele é bem esquisito, né? Lógico, acho que todo mundo que fez o clube já viu. Bem esquisito mesmo, né? Mas e a história de ele nunca ser relançado? Cara, eu não sei a história exatamente, né? Mas eles tentaram brincar com essa ideia desse frame novo aí, com símbolos pra indicar que tipo de carta que é. E assim, a ideia é de colocar um custo de mana assim no canto superior esquerdo, porque é assim que você vai ver, vai estar com sua mão aberta, né? Então assim é o jeito mais fácil de ver. Mas na verdade, desculpa, eu não sei a história completa, mas é uma coisa que tipo, eles decidiram que não, esse frame aí não ia servir, não ia dar ruim se eles tentassem usar esse frame, não ia servir. Aí eu não sei direito como é a história, né? É bem estranho mesmo. E uma das cartas que foi lançada nesse frame foi o Tarmogoyf, né? Uhum. Que até hoje joga Modern, até hoje é relançado, lógico, com uma arte diferente, né? Eu acho até a arte mais nova melhor. Mas o Tarmogoyf diz no texto dele, em itálico aqui, uma explicação, né? Que os tipos de cartas são, aí tem todos os tipos aqui, e no final tem Planinauta, Feitiço e Tribal. Uhum. Ô, Grilo, quando saíram os primeiros Planinautas? Meus penaltis saíram em Lorwyn. Lorwyn. Era pra ter saído em Future Sight. Lorwyn, que foi no final de 2007. Então, veio depois de Visão do Futuro. Sim. Ué, sim, mas ele já tá mencionando o Planinauta aqui. As pessoas, será que elas piraram na época? Então, era pra ter saído os Lorwyn Fire, como são chamados, né? Eram pra ter saído em Future Sight, mas não teve espaço no site. Eles se empurraram com a barriga pro próximo set. Jeito. Então eles tipo caíram de paraquedas em Lorwyn, eles não tem nada a ver com história, mas eles estão lá, sabe? É tipo o Ojani na história do bloco de Kaladesh. Boa. Eu vou ter que soltar esse programa depois de você ter contado a história também. Bizarro, mas as pessoas devem ter ficado bem curiosa, né? Porque, quando vai sair Planinauta, né? Já é tipo. Que é o Planeswalker? É mais uma piada? E Tribal, né? Tribal ele também menciona, inclusive até hoje, até os prints mais modernos do Tarmogoyf contam o Tribal. Não tem como, né? Durante algum tempo foi um tipo de carta. Uhum. E ainda é um tipo de carta, só Só que tá em desuso, só isso. Uhum. Uma outra coisa esquisita que saiu, não é bem uma mecânica, né? Mas foi o Ghostfire. Uhum. Deixa eu ver como é isso em português. Lumen Spectro. Lumen Spectro. Porque foi a primeira carta. Não foi a primeira carta. é, com The Void, né? Com Desprovido. Eu acho que já teve carta antes, lá em Miragem, Aliança, se alguém lembrar aí pode falar, que dizia essa carta é incolor. Né? Mas essa aqui é uma mágica instantânea que tem isso, e essa eu tenho certeza que foi a primeira. Então foi a primeira mágica instantânea com Desprovido na época que não existia Desprovido. Né? Só diz assim, essa carta é incolor, apesar de ter custo colorido. Né? Foi bem interessante. Ele deu um teaser lá do Ugin, né? Que se não me engano, o Flavor Text fala do Ugin. Ah, o Flavor fala, porque nessa época nós não tínhamos ideia, né, de que iríamos para aquele plano. O Flavor fala assim, apenas os Gifted, né, os iluminados com o olho de Ugin, o Espírito Dragão, podem ver o hálito de fogo dele. É Ghost Fire, né? Lumen Spectre. Ah, pode ser compreendido dessa maneira. Interessante. Você destacou aqui uma carta também que meio que faz um foreshadowing de Nova Phyrexia. Nova Phyrexia, é o Mirstra Cominio. É o Mir? É o Mir, que é... Bom, o pessoal não vai achar nada especial, né? É um Mir, é 12 e 1 azul, para uma criatura artefato Mir, 2 e 1, pague 2 para ganhar a volta no fim do turno, pague 2 sacrifique para comprar uma carta. Então, o que as pessoas não estão pegando aqui, que isso perdeu muita gente, é que ele tem custo colorido e é uma criatura artefato. Olha só! E é, tipo, sei lá, acho que hoje em dia é uma coisa que na nossa época falar que quando anunciaram um Game Boy com cores a gente ficou maravilhado, sabe? É, isso mesmo, isso mesmo. E naquela época, artefato nunca tinha cor, sabe? E eu tava falando com o MP antes da gente gravar que só tinha... Apesar disso, o Mr. Comino não foi o primeiro artefato com cor, porque antes dele teve o Transguild Courier, que é uma criatura artefato de Ravnica, que é 4 manas 3-3, que tem o texto, ele é de todas as cores. Mas o custo dela é todo incolor. É 4 genéricas. Isso. Aí, Mr. Comino é o primeiro criatura artefato que tem um custo de mana colorido. E, na verdade, ele previu duas coisas. O primeiro foi Esper, que foi o plano que introduziu, em definitivo, artefatos com custo colorido. É, foi. Apesar que a gente teve um ou outro custo colorido antes, né? Por exemplo, o Reaper King era aquele outro artefato com 5 cores. Mas foi em Alara com Esper que a gente meio que solidificou essa noção de artefatos coloridos. Não é mesmo. Mas a outra coisa que o Mestre Comínio meio que deu uma alusão foi a Nova Phyrexia, né? Você vê que se a arte do Mestre Comínio, ele não parece um Mir normal, sabe? Ele tá, tipo, ele tá meio que entre metal e a carne, sabe? Ele tá com um monte de tendão. Sim, e eu acho que foi proposital, né? É, claro. Tem que ter sido. E Mir só... Mir vem de Mirrodin, né? São aqueles minions de Mirrodin mesmo. Só que eles não são carecas, não usam óculos e não falam uma mistura de espanhol, português, inglês, com aquela voz engraçada. São pequenos minions de Mirrodin. Então, ver um minion original de Mirrodin todo deformado, meio esquelético e com partes metálicas, assim, não dava pra adivinhar na época, né? Mas... hoje olhando a gente fala, pô, isso aqui, ele já foi contaminado completamente. Só que ele não voltou no bloco de Scars, né? Não voltou, mas acho que não teve necessidade, né? Isso aí. Mas algumas coisas, né, que você meio que pulou, que foi falar de... falar de mais, enfim, falar de duas cartinhas aqui que meio que tem um tema em comum, mas o power level é completamente diferente, né? Que são criaturas com outros tipos de carta, né? Que a gente tem criaturas de artefato, mas a gente também pode ter criaturas outra coisa, né? Então, primeiro vamos falar do menos importante, que é o Lucent Limited. Como é em português isso aí? Peraí, eu preciso buscar Lucent. Lucent. Ah, sim, o... Achei. Luminidio Lucent. Isso. Foi a primeira vez que saiu uma criatura em encantamento. Isso. E ele não tem nada de especial além desse encantamento. Eles são uma criatura 5 manas 3-3 voar. Muito assim, antes de Therios, hein, cara? Muito antes de Therios. Muito antes. Mas o Michael Walter falou que eles tiveram um bom senso de, quando introduziram em definitivo criaturas de encantamento, eles fazerem alguma coisa especial com as criaturas de encantamento, né? Isso aí, tá certo. Baseado em, então, fizeram a mecânica Bestow, né? Que é a criatura, encantamento pode ser uma aura. É abençoar. Mas assim, mesmo assim, é abençoar, mesmo sem abençoar, você logo vê que todas as criaturas encantamento de Terras têm alguma habilidade especial, sabe? A maior parte do tempo estática. Que é pra representar que esse aspecto de encantamento, né? Boa. Então, essa criatura introduziu criaturas de encantamento peronomútil, né? Então falou, é uma coisa que a gente pode fazer. A outra criatura é bem mais interessante, que é criatura terreno, né? Eu não estou falando das mainlands, que é um terreno que vira criatura. Não, é uma criatura terreno sempre. Isso é bizarro. Que é a Dread Arbor, o famoso vou fazer Zenith pra zero. Eu vou fazer o quê? Zenith verde pra zero. Zenith verde pra zero. Ah, é verdade, é o que fazem. Que é uma criatura terreno, floresta. E assim, ela entra como um terreno e é uma criatura. Então é assim, você só pode fazer como quando você pudesse fazer um terreno. E ela tem jogo de invocação. E é uma floresta e é verde e é um. Então. Ah, é praticamente um elfo de Lanuar que custa zero. É, eu gosto que tá escrito no texto dela, né? Entre parênteses e em itálico. Isso aqui não é uma mágica. É. Não é uma mágica. É um terreno. E conta. Como terreno. É. Bem interessante. É uma criatura e terreno, floresta Dryad. Ela saiu também em From the Vault. E a arte de From the Vault parece uma floresta mesmo. Então ficou meio sem graça. A arte original é legalzinha. É bem escura, mas é legalzinha. É muito pouco provável que eles toquem de novo nessa ideia de fazer criaturas que também são terrenos, sempre, né? Que, sei lá, Dread Arbor conseguiu fazer umas interações muito roubadas, sabe? É verdade. Você consegue buscar ela com Petland, você pode, de novo, fazer Zenith pra zero e colocar ela no turno 1. Verdade. É bem arriscado também, né, cara? Porque é uma criatura, então alguém pode destruir o teu terreno muito fácil. É, pode, né? Mas você consegue abusar tanto do fato dela ser criatura terreno que já viu, né? É, acho que relançar uma coisa dessa aí vai exigir moldar, né, todo um formato pra se adequar a isso. Senão o pessoal vai abusar, com certeza. Ah, definitivamente, né? Então eu não acho que vai criaturas terreno vão voltar tão cedo, né? É, também. E a última coisa que eu queria falar, pelo menos aqui no das mecânicas, é o morphing permanentes que não são criaturas. Teve um ciclo vertical disso. Até então nós só tínhamos visto Morph em criaturas. Criaturas, exatamente. Porque, tanto que Morph tinha em Legiões, que foi um set 100% de criaturas, né? E em vez de colocar mágicas que faziam coisas, o que eles fizeram? Colocaram criaturas com habilidades que trigavam quando você desmorfava. Então, Future Sight tem um ciclo vertical com 3 permanentes que não são criaturas, que tem metamorfose, que são Campo Fibroluminal, que é um encantamento que dá mais ou menos 1 para suas criaturas, Caverna Zoética, que é um terreno que vira para adicionar uma incolor, e Roda Moladora, que é um artefato que tem paga XX, vira o jogador alvo com apoio a X cartas todo do deck no cemitério. Uau! E sei lá, metamorfose em permanente que não é criatura é muito estranho. Sei lá, acho que tira muito do propósito da metamorfose. Eu acho estranho mesmo. Interessante é que se você dá removal num negócio desse e desmorfa, o removal é anulado, né? É. Perde o alvo. É, justamente. É. Não tem mais um alvo válido. É. E, bom, eu não duvido muito que isso tenha repente, ainda mais que a gente teve a volta da metamorfose no bloco de Khans, né? É. E eles fizeram megamorfose no lugar. Bom, o Megamorfose a gente já sabe que nunca mais vou voltar porque foi muito mal recebido. Verdade. E, cara, eu acho que era isso, né? Basicamente era isso. As mecânicas são estranhas, né? Foi um set, meio que um unset mesmo, de tanta piada interna e tanta referência que tem. Demos aí nos palpites entre as que vão voltar e as que provavelmente não vão voltar, né? Algumas já se provaram quebradas, outras são decepcionantes, como o Steamflogger Boss. Ah, é. Então fica por isso, Grilo. Mais alguma coisa? Bom, também teve umas cartas mais bizarras, né, que eu não achei que valia a pena pra falar muito, né, porque não seria uma mecânica em si, mas seria mais uma carta especial. Então, por exemplo... Só tem carta bizarra aqui. É, só que, por exemplo, o Bridge for Below, que é um encantamento que só funciona no cemitério, eu não acho que valia a pena falar que não iam fazer uma mecânica inteira só de encantamentos que tem que estar no cemitério. Vai que um dia sai, né? Duvido. Que mais? Isso, acho que não tenho muito mais a adicionar, não. Assim, eles fizeram até umas coisas esquisitas em algumas cartas, eles combinaram mecânicas, né, que nunca tinham sido vistas antes. Por exemplo, Cycling com Madness, né? Tem um removal preto que dá -3/-3 e tem as duas coisas. Então você pode pagar. É o Icor's Leak, como é que é? Gosma e Coridia, né? Você pode pagar duas para esse Clash of Boss. Só quando você descarta esse negócio, você pode usar Madness dele mesmo. Tem uma carta de Enriged. Deixa eu ver se eu acho ela, que eu esqueci o nome. É Blast from the Past. Tem um monte de habilidade. Blast from the Past. 12 e 1 vermelho por um instante. Tem Loucura por uma vermelha, Reciclar por uma e uma vermelha, Kicker por duas e uma vermelha, Flashback por três e uma vermelha e Buyback por quatro e uma vermelha. Nossa, quanta coisa. O único booster desse edição que eu abri na vida veio essa carta. Perdão, veio outra. Essa aí eu pensei em usar no cubo, na verdade. Ah, que é uma carta que a piada tem um monte de mecânicas, né? Mas é uma carta que dá pra jogar. Sim. Agora, piada mesmo, é uma carta chamada Old Fogey. Também de Unhinged. Essa eu lembro. Duas verdes, 7/7, por um dinossauro. Tem Alternância, cuspe uma notícia com ativo 1. Echo, Fade 3. Forma bando com dinossauros. Proteção contra Omaridius. Travessia de planície levada. Flanquear e Rampage 2. Esse negócio morre de fazer qualquer coisa. Que vida. É, porque você faz ele, aí no turno seguinte ele sai de fase, você tem que pagar o só, tem que pagar o Echo e ele tá também com fade, né? Que bizarro. Sem falar que em Visão do Futuro também lançaram cartas, acho que todas as habilidades, né, Guido? Assim, tem carta com Echo, carta com Sombra, mas é uma eles também brincaram bastante, né? Por exemplo, tem uma carta que acho que se chama Chá de Ilha de Nalar, alguma coisa assim. Ilha de Nalar, alguma coisa assim. Que o custo de eco dele é zero, mas quando você paga o custo de eco dele, o oponente compra um monte de carta, sabe? Alguma coisa assim. Yeah. Que é o make drawback dele. Que bizarro. É flanquear também, né? Foi uma que voltou. Não trouxeram todos porque formar bando já estava aposentado. Ah, não. Formar bando tá aposentado por um tempão, né? É. Formar bando com outros também. Perdão. Tinha um ciclo de magos também. Ah, o magos teve um mega ciclo no bloco inteiro de Time Spiral. O magos aí da lua original é de lá, né? De Visão do Futuro. Então, os de Visão do Futuro são de encantamento. Então, todos são encantamentos, olha só. Todos são encantamentos. Então, o Magos do Fosso, que é do Fosso, do Molt. É o Magos do Futuro, que é do Future Sight. O Magos do Abismo, que é do Abismo. Da Lua. O Magos da Lua. E o Magos do Vinhedo, acho. Que é o nome. Vineyard. É mesmo, Vineyard. Que adiciona mana. Aí os de Kalstanar eram terrenos. Então, eram o Magos do Tabernáculo. O Magos do Bazar, que aí é o Bazar de Bagdá. É o Magos dos Cofres, que é do Cabal Coffers. O Magos da Arena, que é da Arena. E o Magos da Biblioteca, que é da Library of Alexandria. Nossa, eu não tinha reparado, é mesmo. Tudo terreno. Aí os de Time Sparrow são os artefatos. Que aí é o Magos do Disco, que é o disco de Nevinhal. É o Magos do Jarro, que é o Memory Jar. Uhum. O Magos do Espelho, que é uma carta que ninguém lembra, que Troca-vida, é isso? É, troca-vida. É, antigona, isso aí. O Magos do Pergaminho, que é o Cursed Scroll, e o Magos do Candelabro, que é o Candelabro de Talmos. Uau, que eu tô adorando muito, que a Wizards está continuando esse ciclo nos produtos de Commander. Verdade. Então, por enquanto saiu o Magos da Roda, que é o Magos da Roda da Fortuna, o Magos da Vontade, da Determinação, desculpa, que é da Determinação de Agamoff, e o produto comando desse ano é o Magos da Mente, que é o desenho do Mind's Desire. Tem o Magus também, daquele encantamento preto, que destrói uma criatura não artefato. Sim, né? Sim, Magus do Abismo. É, do Abismo, isso aí. É. Eu acho que ele é bem pior porque ele é uma criatura. Ele é, dá pra destruir. Se você não tiver outra criatura, você vai ter que destruir ele. É, verdade. Legal. É, essa, cada carta que você vai olhar dessa edição tem alguma coisa esquisita, né? Ah, cara. É. Assim, a gente, se a gente tivesse tempo e vontade, a gente podia pegar a lista inteira do bloco inteiro, de carta por carta e falar Sim. de que carta você tá fazendo, de que essa carta tá fazendo referência, mas ia ser um programa de 6 horas, pelo menos, te garanto. Você puxa uma carta aleatória, uma carta verde aleatória, um Fractious com, sei lá, Poison. Ou se outra carta verde aleatória tem 0 de resistência. Pô, como assim 0? Tá? Ah, é. Puxa, selvageria, nossa. É. Oscar, pois é, até Kicker voltou tudo, né? Uhum. Legal, Grilo, foi um papo legal. A gente precisava resgatar essa história aí, principalmente antes de sair o próximo Onset. Só pra gente ter uma ideia do que eles são capazes, né? Com tanta bagagem, tanta piada interna aí pra ser desenvolvida. É, com certeza. Então é isso, Grilo. Obrigado, cara, mais uma vez. Daí da imagina que isso. É, daquilo da terra do friozinho, delícia. E acho que a gente vê na próxima. Tchau, tchau. É, a gente se vê. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem, histórias contadas. Já estamos com mais de 2 horas de programa. Felipe, você se ausentou aqui enquanto eu estava falando com o Grilo, tá de volta, o Grilo foi embora, vocês trocaram de lugar, né? Brasil, Suécia. Sim, deu uma olhadinha. E falar um pouquinho só o que a gente pode esperar aqui. Próximo programa 100, a gente vai tentar trazer um convidado mais especial e quem quiser fazer perguntas para um profissional, lojista e o que mais? Cara da comunidade também. Exatamente. Nível Hall da Fama, né? Fica de olho no. É verdade, não tô brincando não. Fica de olho no nosso Face e no nosso Twitter, porque a gente vai abrir espaço para fazer perguntas e a gente aqui fala com ele, né? As perguntas dos ouvintes. E se de fato for rolar, né? Primeiro tem que confirmar com ele. Exatamente. Isso. Então, até por causa dessa expectativa aí do campeonato nacional, talvez a gente atrase o programa. Que é para deixar ele se preparar e a gente também ter tempo de gravar junto, né? Então não temos certeza se vai ter programa semana que vem, mas na outra com certeza. Aí programa sim tá chegando. É isso, né? Acho que sim. Tudo bem, Felipe, boa sorte. Se a gente não for falar de novo, boa sorte lá no Nacional. Espero que dê tudo certo com o teu deck de marcadores. Leve dados, muitos dados. Sorte, esperando sorte. Muito. Quem não consegue treinar precisa de sorte, né? Você vai escolher jogar ou comprar? Eu vou escolher jogar no dado. Para o ímpar. Muito bem. Quem quiser falar com a gente, hackdoscast@gmail.com, Twitter, Facebook. Então, embaixo, aliás, o Twitter é @hackdoscast. Obrigado, Felipe. Valeu, MP. Obrigado, pessoal. Falou, gente. Até a próxima.